Quem aí gosta de economizar? Todo mundo, né? Seja um celular de última geração ou uma almofada para sua casa, a gente sempre quer um jeito de pagar menos. Para isso que existe o Buscapé. O Buscapé reúne milhares de ofertas para você em um só lugar. E com uma novidade, agora você pode comprar direto do Buscapé. Muito mais prático e mais seguro. Acesse buscapé.com.br e dá um busca. Novo Buscapé. Compare e compre direto. Economize direto. Dá um Buscapé. Já curtiu hoje? Hoje. facebook.com/energia97fm. O Rei do Óleo Marginal de Tietê está na Avenida Presidente Castelo Branco, 5159. E é 24 horas. Acordou cedo? Passa lá. É de dormir tarde? Passa lá também. Só não cochila na troca de óleo. Passe no Rei do Óleo e use lubrificantes Motul. Em outubro. Outubro. A Energia 97 trará pra você o Halloween. Energia na veia. A maior festa de Halloween de São Paulo. Com decoração temática, o Túnel do Medo. Dezenas de monstros. Oh. E mais. E mais. Os DJs do Energia na Veia. Hey DJ. E o melhor show cover de Michael Jackson. Game More. Do planeta. Do planeta. Com Rodrigo Teaser. Rodrigo Teaser. Halloween do Energia na Veia. Ingressos com mega desconto já à venda no site ticket360.com.br. Também na Energia 97, na Embaixada Dance Music e nas lojas Tent Beat. Halloween do Energia na Veia, 27 de outubro, na Audio Club. Realização Energia 97, promoção. Vai ser assustadoramente incrível. Energia 97. E você fez aqui no seu carro, 5:30 da tarde com o trânsito do carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Começando a edição do Estádio 97 na Energia 97 em nome de Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra é gol, beba com moderação. Em nome de McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne duplamente inigualável, duplamente imperdível. Tá no ar o Estádio 97, boa tarde amigos. Boa tarde. Estamos aqui. Boa. Não somos balão, mas estamos no ar. Bora. Quero avisar os senhores. Bora. Tudo bem, Manu? Tudo bem? Tudo bem, Dudu? E aí, Mano? Beleza, rapaziada. Vieira, aí, RG, meu irmão. Opa. Boa, Martinha. E aí, Bibi? Tudo sussa aí, Mano? Tudo bem? Mais ou menos, viu, RG? Rio 40 graus, mano. É, o bagulho tá quente aqui, RG. Tá quente literalmente, pela temperatura. Por tudo, pelo, né, fato da Lady Gaga falar que não vai mais tocar no Rock in Rio, velho. Eu tô rindo muito, velho. E os bibinhos aqui, Motinha, você não tem noção. Imagina, os caras tão em choque, motivo, mano. Imagina, mano. É engraçado, velho, os memes na internet. Ela alegou que ela tá com dores, fortes dores e não vai poder tocar. É. Você imagina. Então, Bento, imagina. Imagina, mano. Nossa. Os bibinhos que compraram ingresso pra ver a Lady Gaga amanhã. Comprou passagem, não. Os caras tão rasgando a roupa. Comprou passagem. Não, Matias, você tem que ver aqui os caras em choque, mano. Eu passando assim, eu vendo protesto na avenida. O moleque chorando, eu falei, putz, a mãe do moleque morreu, velho. Eu fui ver, era protesto contra a Lady Gaga, velho. Nossa, aí lembra aquela mina, aquela vez na porta lá de uma casa de show aqui em São Paulo também, que cancelaram um show de não sei de quem, que ela ficou falando, isso é uma puta falta de sacanagem. Ah, isso é uma puta falta de sacanagem. Olha só, senhores, quero dizer aos senhores que estamos ao vivo também, né? Ao vivo. Graças ao vivo, a Deus. Lá no facebook.com/ facebook.com/ estúdio ao vivo. Sim. Estamos ao vivo no YouTube também. O quê? É, estamos no YouTube. O que você falou? youtube.com/energia97FM. Aí vai explodir. Estamos aí arrebentando agora, hein? Aí vai explodir, hein? Tá certo? Seu Bento! Seu Bento, seu Bento! E aí, seu Bento? Vamos lá, Mel. Seu Bento, esse verão promete, hein, seu Bento? Ah, esse verão aí. Vai verão. Vem verão. Vamos aí. Você me lembrou esse. Vamos lá, Mel. Me lembrou o que o abelho falou pra abelha, né? O quê? Não sabe? Não. Pega no mel. Pega no mel. Vamos lá, seu Bento, quem o senhor quer primeiro? Como é que o abelho falou? O abelho? Abelho pra abelha. Pega no mel. Família Savoia. Pega no mel. Pega no mel. Lá da família Savoia aí, do mel. Nós. Certo? Vamos lá, senhor. Família Savoia. Savoia. Domênico. Fala aí. Mulato. Treinando, hein? Tá treinando. Treinando. Olha. Só treinando. Não pode dizer que não tem tempo de treinar, né, agora. Hoje o treinou com o Keno no ataque, o Mike na direita, o Jean no meio. Certo. O Juninho na zaga, o Egídio na esquerda. Né, vamos ver certo como ele vai colocar a equipe contra o Curitiba. Só segunda, hein? Coxa. Só segunda às 20 horas. Ah. Né? Só segunda às 20 horas. Agora apareceu uma... Deu uma entrevista aqui o Gagliotti. É como... Apareceu agora a entrevista, não vi, daqui a pouco a gente volta com algumas partes aí durante o programa, quem tiver aí, pega aí, ou no resumo eu trago algumas coisas que o Gagliotti falou sobre dívida, futuro, Cuca, Felipe Melo, Borja. Tudo. É, falou de tudo o presidente, tá, né, e é isso aí, Domênico. Vai gastar mais. Oi? Vai. Vai gastar mais. Ele vai. Não, né, ela. Ela é o Palmeiras. Ela... Tá ele certo. Chacoalhou o cartão da Leila e falou, é nóis. É nóis. Deixou comigo. Ô, Dodô, vem. Só retificando aí, o endereço do YouTube é youtube.com/radioenergia97. Desculpa, tem um rádio na frente. Repita, Mota. youtube.com/radioenergia97. Pode entrar lá e vai ver a gente ao vivo. Boa. Boa. Só isso, né, seu Bento? Ah, tranquilo, né, Domingo? Tranquilo, assim. Só descansa, né? Essa semana é light, né? Semana calma. Semana, como joga só na segunda, já sabe o que vai... Os resultados, né? É. Aquela coisa toda. Semana tranquila. Não tô tranquila, não, que você pegar essa vaga da Libertadores, você viu? Ela dá um recadinho pra galera aí que tá aberta, aí, né? Os jogadores do Parmeira. Vamos correr aí, viu? Vamos buscar essa vaga aí. Tá em aberto, essa vaga tá em aberto, hein? Pra salvar o ano. Senão, e ó, e tem que ser vaga direta, não é vaga. Vaga direta. Não é vaga de pré, não, que é perigosa, hein? E o Parmeira tá ali, tem muito time com 33, 32, 31. Bastante, chegou bastante agora. Chegou bastante. Eu vou falar, se não pegar, seu Bento vai fazer pré-eleção aí, vocês vão se arrepender, hein? É, não só ele. Vocês não conhecem o seu Bento fazendo pré-eleção, hein? Se eu descer no CT aí, meu irmão. Meu Deus do céu. Vocês vão aguentar, hein? É. Primeiro a tomar um enquadro é o Daverson. Daverson! Oi, e o Daverson batendo o pênalti, o seu Bento? Coisa medonha, rapaz. O Jackson Foma, que coisa nojenta. O goleiro da Chapecoense batendo o pênalti bateu melhor que ele, cara. Verdade, o Foma. Você chegou a ver o que ele tá com. Ele tá com a perna mecânica. Bateu melhor mesmo. Bateu na bochecha. Inadmissível, né? É inadmissível, né? O cara faz isso o dia inteiro, né? Não é que faz o dia inteiro no sentido figurado, Marcão, de estar treinando todo dia com bola, não é isso. O cara é atacante. Não é centroavante, nasceu, né? É o cara isso que nasceu pra tentar fazer o gol. Nasceu, né, pra então, isso. Assim, não é assim. Você fala assim, um zagueiro errou, o goleiro errou. Vai lá, né? Um lateral errou, sabe? Um meio de campo errou. Mas o centroavante é o cara que faz gol. É inadmissível. Não pode, cara. Não pode. E a chance dele contra o goleiro... Ele e o goleiro. A chance dele é 99. É 90 a 10, não, né? 99 eu colocaria. Pode pôr. 1% pro goleiro. Pode pôr, 1% pro goleiro. Marcos, não tem. Ridículo. Você pegar todos os pênaltis batidos em toda a era futebol... Não, atacante perder pênalti é ridículo. Toda. Você acha que... Eu não tenho esse dado, Marcos. Mas eu acho que qual é a probabilidade do goleiro pegar? Acho que deve ser por aí. Ah, claro que o cara hoje treina, né? O cara estuda, tem tudo isso. Mas a chance... Pode treinar o que ainda for, continua, não tem jeito. A chance ainda continua maior pro atacante. O ceifador lá bate tão bem, pênalti, sabe? É o espero, mínimo, né? Ele chega perto treinam, olhando, né, pro goleiro, a hora que o goleiro vai pra um lado, ele toca no rosto. Ah, mas tem uns caras que não treinam. É brincadeira, porra. O Luiz Fabiano era péssimo em bater pênalti. É, mas é inadmissível. Ele é centroavante. Por isso que ele ficou com a fama de pipoqueiro, é, né? É. Então, também. Bom. Vamos usar o tricolor. Tricolor. Bora, seu bem. Tricolor, né? Vamos lá. Não, hoje não aconteceu nada, graças a Deus. Hoje não aconteceu nada. Mas o que chamou a atenção aqui no. Eu tava vendo as notícias. É, antes o tricolor enfrenta o Vitória. Mas pro jogo já contra o Corinthians, 32 mil ingressos já vendidos. É, pro jogo contra o Corinthians. Bancada esgotada já. Só as vermelhas, parece que não ainda. É, porque na outra semana só. Laranja, amarelo e azul já tá esgotado. Então, vai ser o último clássico, né, entre Corinthians e São Paulo em 2 anos. Abraço. Ah, vai torcendo aí. Mas por quê, mano? Não entendi. É que o ano que vem no Brasileiro eles vão estar na Série B, no Paulista, com certeza. Ah, só vai ter um. Torce mesmo aí. Torce mesmo. Torce mesmo. Então. Olha, o mano tá de regatinha hoje. Ai. Calor da porra aqui, mano. Sei. Rio de Janeiro hoje, 40 graus. Mano, você tá. Até mais, viu, RG? 42 tá. Tu tá com uma cara de quem voltou do calçadão agora, velho. Tava próximo. RG, tava próximo. Viu como eu conheço, mano? Você... Então, e lá na frente, né, mudou, tem uma mudancinha aí, né? Do Cueva? É, o Gomes vai jogar, o Gomes. Jonathan Gomes? Mas aí ele entra no lugar do Jusilei, né, moto? O Jusilei e o... Qual é o outro que tá de fora? Tem mais alguém que tá... O... Na realidade, o time do São Paulo aí, o Edmar tá suspenso, né, vai entrar o Junior Tavares. Sim. E o Jonathan Gomes vem pro lugar do Jusilei. Vamos ver se o Júnior agora, né, foca, e o grande Cuevas? Cueva tá no banco ainda. Tá no banco. Treina amanhã ainda. Tem um treino amanhã ainda, mas eu acho por que ele enquanto... Tá tudo beleza lá Fernandes. Entre ele, o Rodrigo Caio. Ele disse que sim, né? Como que é tá tudo calmo, né? Tá tudo calmo. Falaram que colocou os panos quentes aí, que realmente aí conversaram e acertaram os ponteiros. Qual situação tá melhor? Rodrigo Caio, Cueva ou Felipe Melo ou Cuca? Não, eu acho que o Cueva. Olha, o Cuca é mais fácil, hein? Belo de um clássico, hein? Mais fácil, é mais fácil. Bom, né? Mas é um belo clássico aí, então, o Cueva aí... pelo menos deu o braço a torcer, né? É. Ele assumiu o erro, pediu desculpas, diferente do Felipe Melo. E o São Paulo tá agendando aí, parece que vai acontecer ou nessa semana ou na próxima aí a ida do Muricy lá, né, pra fazer uma palestra pros caras. Trocar uma ideia, né? É, conversar com os caras, né? Acho que já vão anunciar nas próximas horas isso daí, viu, Mota? Mas é efetivamente isso, pode começar semana que vem, porque nessa semana ainda ele tem umas palestras aí particulares pra fazer. É, então. Aí semana que vem... Palestra de faculdade lá. Não, né? Ah, desce essas motivacionais aí, né? Beleza. Acho que vai ajudar, cara. Acho que o Muricy tem que ir lá mesmo. Muricy tem história, certeza, né? É um cara que é São Paulino. Sim. Cara que vai lá, ver se os caras acordam lá, velho. Tudo que for feito pra ajudar agora, o seu Bento, acho que é válido, cara. É, também acho. É hora de todo mundo remar pro mesmo lado, cara. É com relação aí a protesto, mas... ontem aí, conversa, reunião que fizeram lá no CT. Eu vi de maneira positiva, eu acho que isso aí pode influenciar positivamente também pro jogo de domingo. Tudo isso é legal, é bonito, mas perde pro Corinthians, pra você ver o que vai acontecer. Aí eu quero ver fazer a reunião segunda-feira, RG. Mas abre o portão do CT pra galera conversar com jogadores aí. Não, não é não, você sabe que não é. Três pontos importantes do Vitória contra o Corinthians. Aliás, pra nós hoje em dia, pra nós hoje a gente tem que pensar nos pontos, no campo. Os três pontos é mais importante. Tá de brincadeira, né? Ué? Sacanagem, qual a diferença de perder pro Vitória e ganhar do Corinthians? Você tá botando peso? Pra gente, o importante não é. O importante é os três pontos. Não é. Perder o clássico tem peso. Se é clássico ou não, para, vai. Tá bom, então perde. Clássico tem peso 10. Não, eu sei disso da importância, mas tô falando. Hoje, o que importa é fazer 3 pontos contra o Vitória e contra o Corinthians. Sei, futebol de perder ou ganhar o psicológico também. É. Mas, mano, em cima disso. O clássico tem peso. Ah, então 10. Se a gente ganhar do Corinthians, a gente vai ser campeão. É isso? Não, campeão mas assim, não, mas dá uma folga pra fugir do rebaixamento. Dá motivação no time, claro, como não dá. Você é louco? Com relação ao jogo do Vitória, cara, eu acho que os 3 pontos contra o Vitória. De repente são mais importantes até do que contra o Corinthians, porque é um confronto psicologicamente, direto que São Paulo tem. Lógico que é. Tira, psicológica é maior. Você tira 3 pontos em cima do Vitória. Só que assim, com relação ao jogo do Corinthians, é óbvio que se o São Paulo ganhar um clássico, motiva moral, mais. É moral. Psicologicamente o time vai se fortalecendo. É com esse tipo de resultado moral que você consegue, né, encaminhar depois das nossas vitórias. A nossa briga é com os caras que estão lutando com a gente, velho. E concordo. Outra, tentar carimbar a faixa do campeão, você acha que não tem peso? Aê! Isso mesmo. Segura aí. calma, vamos ver essa rodada aí, calma. Tenta abrir o paraquedas reserva aí, porque esse aí que vocês estão usando já tá fechado. Você não segue meus conselhos. Você não segue meus conselhos. Eu falei, para de falar, que toda vez que você fala... Deixa ele falar. Eu falei. Deixa eu falar. O RG, quem deveria ter seguido meu conselho era o teu time. Você viu lá o Ricardo Oliveira, o Lucas Lima dando pitizinho, né? Ai, 16 horas pra chegar aqui na Colômbia, lá de Catar. Mas eles têm direito porque foram lá e justificaram. Isso é Libertadores, velho. Nossa. Não é não. Até que deram chiliquinho. Deram chiliquinho. Ai, meu Deus, tá vendo? Isso que dá ser time pobre e comprar passagem com milha. Eu sei que passagem com milha. Meu time é pobre, mas não tá sendo cobrado pela Receita Federal. Ai, vergonha. Peraí, quem nunca? Peraí, RG. Agora vergonha. Não seja hipócrita. Quem nunca, RG número 2, esqueceu de reter imposto na fonte? Isso é louco. Vá. Essa Receita Federal também é pra cacete. Manda de catar esses caras aí também. Bom, é isso aí, seu Bento. Então é o seguinte, olha, deixa eu dizer aos senhores que esse é o Estádio 97 em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne duplamente inigualável, duplamente imperdível. Em nome também de Buscapé, aproveite, compare e compre direto. Economize direto no novo Buscapé. Também em nome de Estela Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Estela Barros Turismo. Em nome de Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Em nome de Zeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. E agora recado importante de Nissan. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então olha aí, marque na sua agenda, nesse mês o Nissan Days está de volta, com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente, presta atenção, hein? É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. Ah, e ainda com taxa zero em 24 vezes. É isso aí, Nissan Days. Você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, hein? Pedestre, use a sua faixa, é Nissan. Estádio 97. Santos. Santos. Santos de quem? Vanderlei! Mais uma vez. Caralho, como joga esse Vanderlei? Joga a mão. Time de quem, seu Bento? Vanderlei! Eu falei, seu Bento, nós vamos vingar o coelhão, seu Bento. Tem que amassar mesmo aqueles... Aqueles otários lá. Aqueles otários puto lá que só bate, velho. Bate e o time bate. Mas vamos lá, RG. Ontem 1-1, bom resultado. Eles se batem até neles mesmos, né? Exatamente. Se bateu mesmo, teve uma hora que os caras estão se socando ali. É bem lembrado, mano. Os caras não cansam de bater no adversário, mas bater neles. Eles se batem. Um bom resultado, RG. Sim. Porém, esse time joga muito bem fora de casa, tem que ficar atento com ele na vila. O forte deles é o fora de casa. 0-0 arrasta a classificação, leva a classificação para semifinal, que já tem um brasileiro na final, né? É verdade. Já tem um brasileiro na final. É verdade. Passagem era. Porque pega Grêmio e Botafogo, né? Se os dois passarem, é óbvio. Vamos lá. Com relação, inclusive, ao que o Mano comentou, e hoje foi motivo de comentário também, toda a mídia, a imprensa toda esportiva, com relação ao comentário, à reclamação dos jogadores do Santos, preciso entender o seguinte. Primeiro, foi muito legal, porque eles fizeram isso depois do jogo. Poderiam ter emitido essa antes do jogo, poderiam... Sim, seguraram, né? E se perdesse o jogo, ia virar um... Puta, ia virar um inferno. Ia ser uma desgraceira. Eu sei muito bem como funciona isso, porque eu já estive do outro lado. E é verdade, todo clube de futebol, todo time de futebol, ele tem que ter um responsável, um gerente de futebol, ou alguém que vai se prestar a fazer o quê? Você já tem uma pré-determinada a data de um jogo. Então, se a viagem é muito longa, se a viagem é internacional, se a viagem é para outro, é dentro do país, mas muito longe, você tem todo um organograma, você tem que... Planejamento. Você tem que saber quantos atletas vão, comissão técnica, o grupo de apoio, você tem tudo, aí você tem as pessoas. Aí você vai lá, você prepara passagem, você prepara hotel, você prepara passaporte, enfim... Isso tem que estar legal, né? Por exemplo, o time não pode chegar no aeroporto e um jogador, esqueceu o passaporte. Não existe isso. Não existe isso. Tem que ter uma pessoa responsável por isso, encarregada por isso. Eu não sei se o Santos, por falta de dinheiro, aí precisa entender o que aconteceu. Se foi falta de dinheiro, por exemplo, para poder fazer uma viagem, descansar em algum lugar, depois de algum lugar ir para a cidade do jogo, para o local do jogo, eu não sei o que aconteceu. Mas tem que ter uma pessoa responsável e essa pessoa tem que ter esse tipo, tem que tomar esse tipo de providência. Quer dizer, não pode. Os jogadores têm razão. Né? Não pode. Se você tem condições de proporcionar isso, você não pode não proporcionar porque falhou, porque errou. Agora, se é uma determinação do diretor financeiro, não dá. Vamos ter que fazer esse sacrifício. Bom, enfim, eu não sei o que aconteceu. Mas entendo, sim, o lado dos jogadores com relação a isso. Tudo que o clube, que o time puder proporcionar para esse jogador, para ele chegar descansado numa partida, e principalmente depois do que foi a do Santos, né, pegando um clássico contra o Corinthians. Tudo bem, a gente brinca. Eu cansei de falar que, pô, esse time descansou pra caramba, ficou 2 semanas descansando. Mas tá vendo, RG? Se tivesse ido na sexta... Mas é o que eu tô dizendo. Precisa ver dentro desse organograma se esse ir na sexta, quanto iria custar, sabe? Essas coisas que a gente não tem de fora como analisar, mas tem como entender. Com relação ao jogo, é Libertadores. Você tem que botar o coração no bico da chuteira, velho. Não tem jeito. Não vai ter moleza, foi o tempo. Lógico. Você chegava com um time numa Libertadores... Só com o nome. Olhava, né? Você olhava para o adversário, como é que chama? Barcelona. Barcelona de onde? Barcelona... Sabe, e entrava em campo, fazia gol a hora que quisesse, jogava do jeito... Não tem mais esse papo. Se você marcar, você fica fora, meu. Esses caras, eles podem até não ganhar, mas eles também jogam a vida deles. Por quê? Porque você vai passando de fase e vai te dando grana. Sim, claro. Libertadores você não vai, né, só ganhar grana, você vai passando e vai ganhando grana, então é importantíssimo isso, os caras levam a sério isso, então foi muito bem, o Santos foi, só deu bobeira no gol de empate, né, quer dizer, um atacante contra 4 defensores não podia tomar o gol, mas tomou, é lógico, tem que respeitar, né, se tivesse erro também ninguém faria o gol, mas foi legal, foi bacana, o espírito, né, competir dessa maneira, isso realmente dá orgulho e dá prazer. Tá de parabéns, achei muito legal o jogo, gostei mesmo, e parabéns ao Santos, cara. E é isso, vamos devagarinho. Mas o RG... Devagarinho. Fala, mano. Com relação à declaração do Ricardo Oliveira, eu até acho que a crítica deve ser feita assim, mas eu acho que ele errou em fazer isso de forma pública. Essa é uma conversa que tem que ter aí internamente no clube, porque senão você acaba até expondo o amadorismo da direção. Por mais que eu entenda a revolta dos jogadores, o Lucas Lima estava nervoso quando saiu do campo, o cara ainda de cabeça quente, devia estar desgastado por causa da viagem, por causa de mais um jogo, sim, esse também aí agora pela Libertadores, sim, mas o Ricardo Oliveira, como capitão do time, sabe, depois de ter tomado banho, de cabeça mais fria, eu até entendo a crítica, mas ela tem que ser feita de forma interna. Esse tipo de situação, se você expõe, se você vulgariza na mídia da forma como está sendo feita, eu acho que você acaba expondo, inclusive, a parte diretiva do clube. Não sei se esse é o procedimento adotado talvez pelo diretor de futebol, alguém que cuida da logística ali do Santos, mas deve ser o próprio diretor de futebol que está atrelado a isso. Você acaba expondo o dirigente, cara. Às vezes, isso daí pode gerar uma rusga. Às vezes, entendeu? Gerente, é complicado. Gerente de futebol. Eu entendo o seu ponto de vista, o seu comentário, mano. Mas também aí a gente pode colocar o copo meio cheio e meio vazio. Isso poderia rolar também lá dentro. Mas isso depois poderia vir, entendeu? E você sabe que sempre, na parede de clube sempre tem o ouvido, né? Aí isso rola. Fofoca. Isso rola lá dentro e alguém pega de lá de dentro e joga, né, cara? Porque aí fala que tá com estresse. Aí tem, né, aquele lance da confiança, do contato lá fora com o repórter, do cara que. E aí fica pior ainda. Então, às vezes, é até melhor, porque isso saiu. Talvez tenha sido uma indireta, um recado para. Porque o jogador sabe, né, cara? Eu estou comentando aqui que eu não sei o que acontece, mas o jogador que está lá dentro, ele sabe. Ele sabe se realmente poderia isso ter sido providenciado bem antes, porque já se sabia bem antes quando seria o jogo, onde seria o jogo, né? Então, de repente, também pode, neguinho lá dentro, pode ter marcado touca, ficar, pô, dormiu no conforto e no sossego e achar que, vamos assim mesmo, 16 horas, tá bom. Quer dizer, sabe, esse tipinho de coisa. Então o cara vai a público, é um risco, sim, é um risco, mas não é muito risco, porque eles fizeram a obrigação deles, entendeu? Eles fizeram que eles... saído com uma derrota, a cobrança seria maior, você, né? Não tenha dúvida, e se ele tivesse saído com derrota, ele iria falar isso do mesmo jeito. Mas nessa fase, né, Gê? E aí ia ser uma... A diretoria devia ter investido mais, lógico, né, velho? Porque é uma fase importante, o cara teve um jogo importante contra o Corinthians, aí sabendo que ia estar... Tem que estar lá rápido. E tem um conflito. Pô, e tem um conflito. Aluga um avião, velho. E tem um conflito agora, é um paradoxo de responsabilidade. Porque agora estão dizendo o seguinte, e tanto o Grêmio quanto o Santos, agora estão dizendo que eles não abriram mão do brasileiro. Mentira, né? Quer dizer, talvez sentindo que pode dar. Que o Corinthians está empatando e perdendo o jogo, blá blá blá. Aí, não abriu. Então, agora vocês não abriram. Renato mão Gaúcho convocou a torcida, né? RG, esqueceram de avisar o Levire e esqueceram volta, de avisar, né? O próprio Renato. Não, mano, mas o Santos ele vai enviar para o. Mano, mas o ele vai enviar aqui mesmo pro Rio contra o Botafogo. Só dois titulares. Não, mano, eu sei. O Grêmio também vai colocar um time reserva para jogar o próximo jogo do brasileiro. Eu sei, por isso que eu tô dizendo. É um paradoxo, é um conflito aí entre eles mesmos. Porque o Levir assumiu que tinha aberto mão do brasileiro e o Renato também assumiu que tinha aberto mão do brasileiro. Véio. Agora, eles mudaram de ideia. Voltando atrás. Agora eles não abriram mais mão do brasileiro. Agora eles vão enfrentar as duas competições. É isso que eu tô dizendo. E é claro que não dá. Como é que o Santos agora vai pegar o Botafogo completo? Que jeito? Não vai preservar. Pô, se na já próxima avisaram. Quarta, se na próxima quarta tem já, um tem, jogo importante. Já tem o jogo de... Pô, não vai. É isso que eu tô falando. Mas o Botafogo talvez poupe alguns jogadores também. Mas sim, o Santos também vai poupar. Meu irmão falou, só vai dois titulares pra lá. Né? Tem que poupar mesmo. Bom, se não me engano, acho que é só o David Braz e o Vanderlei. Vou dar uma olhada na lista dos relacionados do Santos. Nisso o Santos deu sorte, né? Vai pegar um cara que tá disputando também Libertadores. É que o David Braz, ele tá voltando, né, mano? Então bora. Não precisa ser poupado. Bora. Mas é isso aí, Peixão. Bora! Segue! Corinthians! É o jogo do Campeonato Brasileiro. Ô, mano, de quem se falou mal mesmo? Faltou. Ô, mano. Vai Corinthians, mano. Faltou, diga aí, Bento. Faltou o Racing hoje, né? Pra vencer. Ah, boa! Faltou o Racing pra vender os vencedores. Boa, seu Bento. Ô, Cantinho! Bota 10! Mereceu, mano. Seu Bento é monstro. Foi bom, faltou o Racing ontem, mano. E outra, só pra você completar, ontem à noite, enquanto o Corinthians jogava, né? O nosso amigo Guilherme Aranha tava dando uma sarrada. Uma chapuletada. Tava dando uma dando uma pancada. O Corinthians jogou lá em meia-noite e tava se divertindo. Fez uma história no Instagram lá. Hoje pediu desculpa, né? Postou a foto errada, né? Reclama aí do Cuervo aí, mano, que sai pra balada depois que perde, depois que empata. Mas peraí. Então, ele pediu em casa, velho. Ele pediu em casa. Ligou no... É delivery, mano. Realmente ele tava muito preocupado com o resultado ontem. Pediu uma 4 queijo? Ele entrou no Guia GP lá e. Sim. Entendeu? Mandou bala. Mas é isso aí. Mas peraí, isso não quer dizer que ele tenha feito ontem isso daí. Se fez também, não tem problema nenhum. Porque, primeiro, Bento, ele tá no momento aí que ele tá em recuperação. Sim. E o time do Corinthians não tá na situação que o São Paulo se encontra. Então é diferente. Agora você deu totalmente no meio, hein? Mas é fato. Se meu irmão não consegue ver isso, é porque ele precisa, talvez, de internação. Eu não entendi o que você falou. Não, é normal que você não entenda. Não, tava ouvindo um áudio em homenagem ao Corinthians. Ô, Domênico, abaixa ele. Vamos lá. Não, vai deixar o hino do Corinthians aí. O Corinthians, Bento, na partida de ontem contra o Racing, ele precisa saber, de fato, qual time ele é. se é o time do primeiro tempo ou o time do segundo tempo. Bom, dá pra colocar o hino do Corinthians aí? O que é isso aí? A perla, o cavalo paraguaio mostrando os dentes. Ah, de novo? Voltou isso? Dá pra colocar o hino do Corinthians aí? Cavalo paraguaio. O que é isso? Preparar a gracinha, eu volto a falar, vamos que lá. Falta de respeito com o time do Corinthians, que é isso? Ué, você que tá na mesa aí, o seu porco fedido. Mas como eu, é o seguinte, só um minuto, mas como eu sou um cara imparcial, fedido, eu preciso ouvir todos os lados. Ah, é pro inferno. Ouça a FIFA falando que vocês não tem mundial. Ah, escuteiro. Meu Deus. Mas, o negócio, mano, é o seguinte. Não, mas não é tudo que a FIFA fala que eu tenho que abaixar a calça. Ouça todos os lados. Vocês abaixam a calça pra eles. Ouça todos os lados, ué. Mano, analisa isso. Eu ouvi, mano. Eu ouvi já. Eu tô tentando. Eu não quiser fazer gracejo, tomou uma porrada sem precisar, tá vendo? Mas não fui eu que fiz a graça, hein? Mas o outro também tomou. O outro tá querendo ser dirigente. Ele falava do Motinha, mas o outro tá querendo... Então, mas é que tá, Motinha. O Corinthians, ele precisa aí de fato saber se ele é o time do primeiro tempo ou o time do segundo. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. O Corinthians parecia a Alemanha jogando aqui no Brasil em 2014. É verdade. Um time envolvente, um time que criava. Não, não. Vocês não viram o jogo, pai? Para, mano. Cadê os gols? Cadê os gols, mano? Faltou só 6 gols, né? Mas peraí, peraí. A Alemanha jogando Brasil de jogo. Não tô falando de placar. Eu não tô falando de placar. Ah, não vale. Estilo de jogo. Um futebol convincente, um futebol pra frente, um futebol que criou várias oportunidades e poderia ter feito inúmeros gols. E aí, o Romero perdeu um gol cara a cara, o Rodriguinho perdeu outro de cabeça, no segundo tempo o Rodriguinho perdeu mais um. Aliás, no primeiro tempo o Rodriguinho perdeu 2, uma cabeçada na trave e um que o goleiro fez uma boa defesa. O Romero perdeu um gol cara a cara da marca do pênalti sozinho, ele acabou fazendo uma bobagem. No segundo tempo o Romero mais uma vez perdeu um outro gol. É claro, porque ele atrapalhou o Jô, dois jogadores do Corinthians na mesma bola, aí a bola tava na cabeça do Jô, o Romero quis pular e tirou a bola da cabeça do Jô. Enfim, o time do Corinthians no segundo tempo foi um time extremamente apático, um time abatido em campo e um time entregue, submisso. É. O time do Corinthians aí, pela qualidade que ele tem, ele precisa jogar mais bola. Todo mundo sabe o potencial que o Corinthians tem e onde o Corinthians pode chegar. Quando pega um adversário fraco como é o Racing, a impressão que me deu ontem, a leitura que eu fiz do jogo, eu não vou falar que o Corinthians se desgastou fisicamente, porque isso seria um absurdo. Estamos no mês de setembro, absurdo, se o time falar, tô morrendo já em setembro, entrega o boné do preparador físico. Não acho que é o caso. O Valmir Cruz aí é um excelente profissional, então o físico o problema não é. Eu acho que o Corinthians ele deitou no resultado. Ele viu que era um time fraco do outro lado, assim como ele viu a mesma coisa contra o Atlético Goianiense e contra o Vitória, e achou que poderia vencer a qualquer momento. Na leitura do Corinthians, pelo menos o meu pensamento é esse, o Corinthians falou, martelamos o primeiro tempo, agora não precisamos continuar com o mesmo ritmo, porque a gente vai administrar o jogo. Pro Racing perder aqui de 1-0, deve estar tranquilo, porque o time dos caras, sim, eles sabem que se eles vierem pra cima, eles vão tomar um contra-ataque, o Corinthians vai fazer o segundo, o terceiro e vai matar aqui. Foi então, salto alto então, aqui, hein, mano? Vamos sair na boa. Então, pode ser. Salto pode alto, ser, hein, velho? Salto alto ou salário atrasado, Mota? Não, salário atrasado não existe. Ai, o Corinthians ai, ele ai, não tem salário ai, atrasado. O Corinthians tem algumas pendências aí com fornecedores, etc e tal, sim, mas dentro do elenco, em termos de salário, não existe atrasados. Você tem alguns jogadores com algumas premiações ou luvas, como é o caso do Pablo, aí alguns jogadores aí que tem ainda um percentual para receber, mas não é o salário em carteira tá em dia, de todos os jogadores, e o Corinthians ele não tem mais esse negócio de direito de imagem. Todos os jogadores do Corinthians hoje eles são CLT, então nesse quesito aí o salário tá em ordem. Com relação aí ao time em si, cabe ao Carilli também dar um puxão de orelha, porque ontem era um jogo pro Corinthians, além de fazer o resultado aqui numa competição internacional, que é a Copa Sul-Americana, o Corinthians ele ganharia moral para pegar o Vasco no final de semana. Mas, mano, acho que salto alto não é a análise... Não, não é. A questão não é salto alto, RG, né? Mas é dormir em cima de um resultado. Salto alto muitas vezes é quando você começa a meter a mala dentro de uma partida e começa a querer brincar. Eu não vi brincadeira. Não, mas eu vi em determinado momento, RG, uma falta de empenho que de fato fez a diferença. O Corinthians, RG, no segundo tempo, ele voltou com uma postura totalmente diferente da do primeiro. Estranho, e isso é inadmissível, né, cara. É inadmissível. O Corinthians, RG, era questão de tempo tomar o gol de empate. E só não tomou a virada, por sorte também. É verdade. Por sorte também. Então, RG, a postura do primeiro tempo foi totalmente diferente do segundo. Aí você vai falar, ah, mas do outro lado não tinha ninguém? Não tinha um treinador que mexeu e colocou o Racing aí no esquema que talvez envolveu o time do Corinthians? Pode ser. Pode ser, mas o Corinthians, pela qualidade do elenco que tem e pelo investimento que o Corinthians tem comparado com o time do Racing, mesmo que em determinado momento da partida ele tenha sido envolvido por um esquema do adversário, O Carille, pela competência que tem, ele deveria ter visto isso daí e ter feito com que o Corinthians ele conseguisse se desvincular desse esquema do adversário. Para que o Corinthians tomasse novamente a rédea do jogo. Para que o Corinthians tomasse novamente conta da partida. É, porque esse tipo de resultado, RG, foi péssimo. Foi péssimo. Ah, vai ser difícil, hein, na arena. Mano. É, tinha que fazer. Não, mas aqui. Ô Mota, eu acho que o Corinthians ele tem time pra poder reverter, principalmente por ser o Racing. Mas poderia o Racing ser é um time mais fraco. Fácil, né? Poderia ter fácil. Ah, poderia. Mas lá é um inferno, hein, mano. Poderia, os cara, evidentemente os cara, que poderia. Os caras fazem um inferno lá, hein. Ô, Motinha, o Corinthians ele tem que ter um pouco mais de cuidado de poder matar o jogo quando ele pode. O Corinthians ele tem que ter um pouco mais de foco e capricho pra aproveitar as chances que ele tem. O Corinthians ontem, se ele tivesse um mínimo de competência, o mínimo, não tô falando do máximo não, o mínimo de competência, ele poderia ter virado o primeiro tempo com 3-0. 3-0 o resultado da partida já estaria feito. Já. Então, diante do Vasco, o Corinthians ele tem novamente que buscar o jogo. E a cada partida que o Corinthians faz e não vence, é uma pressão que aumenta, uma pressão desnecessária. Esse jogo o Corinthians ele tem perdido pontos importantes, RG, em partidas que ele pode fazer ponto. Porque uma coisa é você pegar uma sequência que tem Grêmio, Santos, vai, Palmeiras e Flamengo. Aí você fala, porra, não dá pra exigir que você faça 12 pontos nessa Sim. sequência de 4 jogos. Mas quando você pega Atlético Goianiense, Vitória, porra, pega aí Racing da Argentina, que é um time comum lá, um time teoricamente fraco. Cara, tem que aproveitar, Sim. tem que mostrar a força time, que o Corinthians tem. É um time de camisa, não, mas não é. É um time grande, pois mas é. Tá, tipo, numa fase ruim. Fase ruim. É. Ah, mas os caras são embaçados lá, hein, velho. Tudo bem, Ale? Racing 2, em AK 1. Em AK 1. Eu vou falar uma coisa. Essa... E como é que você viu o seu Corinthians? Assistiu, como é que você viu os seus 25% de Corinthians isso. aí? Só um pouco de tristeza, porque perdemos o Mano, né? Essa camisa regata aí saiu do armário. Não. Ele tava no calçadão, Ale. Aqui certo. Tá calor, Ale. Ele tava gritando pela Lady Gaga lá, velho. Como é que tá isso aqui? Pô, lá no Rio tá mais quente que a ex-residência do Breno, lá na Alemanha. Porra, rapaz, é verdade. E mais uma vez que eu vou lá pro Rio de Janeiro. E não aconteceu nada, é? Mano, não atende você. Não, mando virilha. Agora tô mandando virilha pra ver se chama atenção. Nada. A Bibi Perigosa já tá até presa. Você não foi ainda no Eu até mandei um WhatsApp pro Mano pra ver o negócio do Arana aí, que ele tá... O Arana tá com os contatos bons, viu? Eu vi, viu, Ale? Um delivery, né? Mandou de laranja, em casa, né? Tô sabendo esse troço. Tá sabendo aí. A laranjada? Sim. Mas eu queria dar parabéns... Arana na aranha, né, velho? Arana na aranha. Eu queria dar parabéns pra mim... Pra você? 25%. Se auto-parabenizar? 25%. Sim. Porque ontem... É desumilde, hein? Marcou, marca a data de ontem. Que foi? Corinthians se consagrou campeão brasileiro de 2017. Ok? Pode guardar isso aí. Mas por quê? Chupa antes. Pera, porque por quê? O Corinthians se aproximou da eliminação da Copa Sul-Americana. Da Sul-Americana? Okay? Santos se aproximou da semifinal da Libertadores. Grêmio também. Grêmio se aproximou, embora ainda indefinido. Vão largar o campeonato, você fala? Já estão largando faz tempo. Já largou faz tempo. Né? E então o Corinthians, mesmo não jogando bem, e aí pode-se discutir alguns motivos, né? Na parte criativa, Rodriguinho, Jadson, o Arana que tá fora. Mas você acha que o Corinthians não classifica lá? Não, não classifica, tenho certeza. Não classifica? Sim, eu não levaria nem o time, pra falar a verdade. Mas... Se dedicaria ao brasileiro. E tá, que o time tá... Não acaba tá engano, bem. Né? Mas ontem, parabéns aos corintianos. E eu mesmo, você tá colocando o Corinthians como campeão. E chupa antes. Faltando 15 rodadas, você tá colocando o Corinthians como campeão. Ontem ele se consagrou campeão. Isso pode ser cobrado severamente pelos nossos ouvintes. Veementemente. Quer apertar o play rec aí pra gravar? Não dá, por favor. Em 3, 2, 1. Ontem o Corinthians se consagrou campeão brasileiro 2017. Cuidado. Boa, Alexandre. Boa. Acho que não, hein? Ô, mano, mas é isso aí, decide, Alexandre, mano, é isso aí. Se decide, até um segundo atrás era o ante. Quem? Não tô entendendo esse negócio. O Ale era o ante, agora não é mais ante. Mas ele mas o fato dele ser ante não quer dizer que ele não seja realista também quando ele quer. Agora, sendo realista, ele é. Aproveitando essa deixa aí que o menino do Rio me deu, já que o Jadson e o Rodriguinho não estão jogando bem, não estão numa... Você não vai falar do drible do Romero ontem, né? Tô esperando, até agora. Nossa, aí ó, tá vendo? Aí, no quando meio... Quando o senhor vai do lado dele, ele parecia o Robin. No meio. Mas o Romero parecia o Robin. O zagueiro do Romero Batman. Segurou, o Ale, o Romero segurou o L1 e deu dois toques no manche, cara. L1. Olha aqui, você viu o drible que ele deu? Eu vi. O zagueiro é o tropeço da família Adams. Aquele zagueiro tomou sopa de gesso. E ontem... O Romero não estava cruzando nem o cheque. Eu tenho aqui uma questão justamente para o senhor Mano. Vamos lá. O mundo sabe que o Romero é titular do Corinthians porque ele protege defensivamente o Jadson e o Rodriguinho. Tá? Então, ninguém tem dúvida disso. Não. Ele não é titular pra partir pra cima da marcação, pra fazer gol, pra deixar o ataque pifado. Não, é por isso que ele é titular. É, porque ele volta e ajuda. Exatamente. Se o Rodriguinho e o Jadson não estão jogando... Ele não precisa. Não precisa, não precisa. Obrigado, RG. Ou você tira... É óbvio. Entendeu ou não? Porque o Carille, que é bom treinador... Se não, perdeu três jogadores, pô. É, ele precisa tomar decisões pro Corinthians voltar a jogar bem. Eu acho que o melhor jogo do Corinthians nessa fase ruim dele foi contra o Santos, eu acho, a minha opinião. Então, o Carille precisa... Senão ele fica com oito em campo. Tomar mas, decisões. Mas, o problema são as peças que você tem à disposição do banco. Por exemplo, ontem não tinha, né? Giovanni Augusto, você tem Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Camacho. São as peças que o Carille geralmente usa quando ele tem que fazer alguma modificação no meio campo. É complicado. Como é que você saca o Jadson e o Rodriguinho para colocar talvez Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel? Então saca o Romero. Não, mas independente do Romero, os dois jogadores que não têm atuado bem e estão fazendo muita falta são esses jogadores que você citou. O Jadson e o Rodriguinho estão muito abaixo do que eles podem render. Então, quando você tem dois jogadores como o Jadson e o Rodriguinho no seu meio campo e esses jogadores não estão criando o que podem criar, não tem o Arana, a bola não vai chegar no jogo. Arana tava ocupada, né, Ale? A Arana tava cruzando, bem, mas tava, bem ocupada. Tava fora da bola, bem ocupada, né? Ô, mano, então. A Arana tá cruzando mais que cachorro novo. Ô, mano, então se o Corinthians foi excepcional no primeiro tempo e no segundo não, isso significa que esses dois jogadores principais eles estão caindo de rendimento? Não só isso, o RG. O Corinthians ele caiu como um todo no segundo tempo. E aí foi uma estrutura tática montada pelo Racing que conseguiu anular o Corinthians. E o Corinthians ele dormiu dentro dessa passividade. E tá errado. Porque aí, o RG, fora a parte técnica também e tática do treinador, que eu cobro o Carille com essas modificações, o jogador ele precisa dar um quê a mais dentro de campo. Aí é a hora do jogador também bater no peito e falar, dá aqui que eu resolvo. E essa responsabilidade passa pelo Jadson e pelo Rodriguinho, que individualmente pode fazer a diferença. Concordo, lógico. Não pode ficar obedecendo o livrinho, né, cara? Lógico. O jogador também tem que chamar a responsabilidade e saber ler uma partida. Tem que sair do livrinho. Saber que ele pode decidir na parte individual. Do livrinho do técnico, né? Tem claro. Que sair dele. Marca o jogo na biblioteca, então, RG. Bom, prepare-se pro pior, mano. É isso aí. Seu estádio 97 na Energia 97. Digo mesmo pra você. Estádio 97 em nome de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também em nome de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E agora, deixa eu falar aqui de Buscapé. É, meus amigos, que o Buscapé tem o melhor preço, todo mundo já tá sabendo, não é verdade? Verdade. A gente sempre fala, né, que no novo Buscapé tem celulares, eletrodomésticos, TVs. Mas sabia que lá você encontra tudo de beleza também? É, lógico. Boa. Olha essa oferta que bacana que a gente separou aqui pra você. Embelezar uma véia. Olha aqui, ó. Prestem atenção. Sim. Perfume. Quem gosta de perfume aí? Levanta a mão. Perfume La Via Las Belle Florale. Gastou, hein, velho? Feminino, hein? Como é que é o nome? Você gostou do perfume? Como é que é? Gostou? Perfume La Vie Les Belles Florales. Que? Perfume de 100ml por apenas R$ 363, hein? Somente R$ 363. Eu vou comprar só pela pronúncia. Você gostou da pronúncia? Pelo Merjan. Essa oferta não dá pra perder, meu amigo. Olha, acesse agora mesmo buscapé.com.br e encontre esse e milhares de outros perfumes e ofertas. Aproveita e dá um busca no Buscapé. Buscapé.com.br. Faz assim, ó. Dá um busca. Estádio 97, olha... Energia 97 também vem em nome aqui, senhores, de Frico. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. Assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, não dá mais pra esperar. Não dá, não vou conseguir chegar em casa. Eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, que acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! É, meus amigos, é Fricô. Bom, vamos pros ouvintes também, né? Os ouvintes estão loucos, sim, loucos pra falar conosco aqui, viu, gente? Vamos lá? Bora. Eu já iria bora pro momento sem bate, vocês acham? Bora. Da hora. Bora. Bora. Você manda, Dudu. Estamos no YouTube, é? É. Estamos no, ó, YouTube, é, você viu só? youtube.com/radioenergia97. Como é que aparece aí? Tem que fazer o quê? Aqui, ó, tá aparecendo ali, aqui, ó, lá. Tá. Ah, você tá aqui, ó. Vamos dar tchau, vamos dar tchau pra galera lá. Aqui, você e o Marcão estão juntos aí, agora a outra câmera. É a primeira vez que o Marcão entra no YouTube e não acessa lá X vídeos. Então nós estamos lá. É, então tá legal, né? Então, boa, estamos lá no youtube.com/radioenergia97, também no facebook.com/energia97fm, assista nós também no 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá bom? Então participe, vamos às primeiras ligações, é minha gente, momento sem parar, um jeito novo de comprar, boa, pegue rapidinho no display, hein? Pague no caixa e ative onde quer que esteja, sem parar sua vida, no seu tempo, toca aí o Asdruba. É, rapidinho, hein? Olha que música bonita, ó. De novo. Ó. Coisa linda, hein, Dudu? Ó. Como é bom a noite de quarta-feira. Ó, cara, velho. Vai. O cara é bom, velho. Vai, canta. A risada do Palmeiras. Que é isso? Chupa. Como assim, risada do Palmeiras? Deixa ele cantar. Em sua casa desesperado. Deixa ele cantar. Viu? Faz cabelo. O bate pegou, velho. Caiu, caiu aí. O bate chegou, velho. Chupa, trouxa. Chupa, trouxa. Vindo da produção, não sei. Chupa. Ia colocar mais uma de São Paulo. Chupa. Cavalo de Troia. Nossa, cavalo de Troia. Ô, Vieira, presta atenção. Cavalo de Troia. É uma facada do... Cantando nossa, saindo da Libertadores. Ah, é? É isso! Ah, não, Domênico, pô! Fui eu! Sensacional! Fui eu, foi alguém que apertou o chacal. Essa mano, foi o mano, foi o mano. Ô, Domênico, ah, essa daí é daquela época que você fazia aquele momento derrubou, derrubou, derrubou, songs tchau lá, hein? É verdade. Quem não tem mulher, pensa na mãe. Fala, Dudu! Opa, quem fala? É a mãe do outro. É o Bruno, velho. Ô, Bruno, tudo bem? Beleza, e aí? Beleza, Bruno do quê? E aí? Também, né? Bruno Tomás Cepeda. Cepeda? Isso. E quantos Cepeda anos você tem? Não, que isso? Não é isso? 2.9. Aqui. 2.9, RG. Ah, velho. É, agora que eu quero ver, porque hoje é quinta, hein? É, mas e aí? Não vai ser hoje quinta. Ah, não? Não. E aí? Vem um clássico aí que se neguinho não ganhar, vai Tomás, hein? Ah, vai tomar! Sensacional! Vai tomar! Vai tomar você! O que foi, Alê? O que é isso? Vai tomar como assim? Pera, quero escutar. O que foi, Alê? Pera. Vai tomar você! Quero escutar o comentário do molde do obelisco do Ibirapuera. Caraca, velho! Foi ali que cheiro de gesso? Calma, Alê! Calma, vai tomar uma comigo pra comemorar mais uma brilhante tirada. Ah, entendi. Aí sim. Qual que é o bairro que você mora, hein, ô Tomás? Dudu? Eu, aqui em Santana, velho. Eu trabalho na Vila Maria, aí, área do Mano. Vila Maria é nós, aí, nós. Não é do Mano, não. Mano, agora mano, é Barra da Tijuca. É, agora mano, agora é louco, mano, tá pegado. Mano, é Barra da Tijuca. O mano, quando começou, era Vila Maria. É, ainda era humilde. Ainda sou, RG. Quem é Vila Maria, quem é Vila Maria, nunca esquece. Vai com essa blusinha aí na Vila Maria pra ver se os caras não fazem você. Ô, eu mano. Tem um card pra andar assim em qualquer lugar, mano. Ô, mano. Ô, Tomás. Fala, mano. Qual o time? Coringão, mano. Vai pagar as dívidas lá, velho. Ô, Bruno, é tudo nós, bem? Cara. Beleza, amanhã. A boca. Tá louco, meu? É isso, Infelizmente, alguém do setor de cobrança e da Receita Federal é antes também mandou uma cobrança pro Corinthians agora. Como é que é? Receita Federal é antes? Foi indevido, mano? É lógico, RG. Porra, tem momento oportuno pra você mandar uma cobrança pra alguém. É, por exemplo, se você tá numa situação aí que você tá preocupado com outras figura, coisas, cara, você não pode chegar lá, tipo, ó, você precisa pagar esse boleto. Surpresa, tem que ter sensibilidade. Sensibilidade. Claro, mano. Então, esse, não sei quem é o responsável aí pelo setor de cobrança. É irresponsável. Da federal, ainda, mas espero que o campeonato acabar, bacana. Ainda joga embaixo da porta, porra. Do dinheiro, o campeonato tem que pagar. Tá devendo, mas, paga. É. Mas paga depois, mano. Já esperou tanto tempo. Não, mano, mas você tá esperando há muito tempo. Mas tá muito tempo esperando. Mas, ô, mano, o Corinthians espera mais 3 meses. O Corinthians já tava esperando, porque não lançaram uma campanha aí, colocaram até na camisa lá o tal da vaquinha da Fiel lá pra todo mundo fazer a doação. A única vaquinha que eu conheço. Olha, olha. É a mesma mãe. É a mesma irmã que a tua, Jegue. Porra, não, ele foi adotado. Não. Mas, enfim, Brunão. O Corinthians aí, ele adotado tá realmente aí jogando o futebol que não condiz com a realidade que foi no primeiro turno. O que aconteceu com o Corinthians pra ter uma queda de rendimento tão brusca, cara? Principalmente ontem, que fez um bom primeiro tempo e todo mundo falou, agora vai. Agora o Corinthians aí no segundo tempo voltou daquela forma que todo mundo viu e cedeu o empate. É, então, né, mano? Meio que inexplicável, porque o Coringão tava jogando o fino da bola no primeiro turno, né? Fino da bola. Agora... Fino da bola, você deu a forçada. Bola forçada, hein? Fino da bola, velho. Fica na sua aí, mano. Ai, louca. Ai, tô nervosa. Sem chilique. Com vocês, o fino da bola. Fino da bola. Não, mas então, mano, é o que você falou, acho que o aspecto de reposição do Coringão é muito ruim, né, cara? Você olha pro banco, dá até um desânimo ver lá o Giovanni Augusto. Rapaz, aí, Magno, você tem razão, hein? É. Mas não é só pro banco de reserva, é pro banco também que ele tá falando que o Corinthians tem conta. Nossa, que delícia. Ah, entendi. Aí é o gerente, né, velho? É, mas é verdade, o Arana saiu, você vê aí o desastre que foi. Tentou Moisés, que me desculpe, mas é horroroso, né, cara? Moisés não cruza nem o cheque. É. Nossa senhora, horroroso. E o Arana é o maior cruzador da história do universo. Ah, esse é. Você viu, né? E agora colocou o menino Marcial, ele é um bom menino, mas também ficou muito tempo parado, né? E voltou meio perdidão, mas vamos ver, o Arana voltando aí, é o Jadson menino. Tem que acordar, o Jadson menino. Voltou... mal também, depois da lesão que ele teve aí, né? E sem isso, o jogo também, pô, coitado do jogo, fica impedido pra caramba no jogo. Rapaz, olha, a crise volta e a crise chega. Ô, mano, chegou a crise. Não, mas sou realista, né, mano? Fala a verdade. Ué, mas o torcedor, ele não tem que ficar tentando passar pano, não, e tentando tapar o sol com a peneira. O torcedor, ele tá falando o que ele tá enxergando. É, com relação ao time do Corinthians, eu também acho que a diferença aí pro segundo colocado, que hoje é de 7 pontos, é uma diferença considerável. É uma diferença muito boa. Mas seria mais confortável se o Corinthians estivesse jogando bem. Se o Corinthians estivesse colocando aí para dentro as bolas que precisavam colocar. O Corinthians hoje é um time que ele só cria, cria, cria. Só o Arana tá fazendo isso por enquanto no Corinthians, mano. E não tem feito também. É, não tem feito. Só fora de campo, né? Porque dentro de campo ele tá sem jogar. Mas querendo ou não, o time do Corinthians ele até tem criado boas chances, mas ele não tem tido a competência de empurrar a bola lá pra dentro, cara. Foi assim contra o Vitória, foi assim contra o Atlético Goianiense, foi assim contra o Santos também, foi assim contra o Racing. Tá faltando o quê? Capricho? Tá faltando o quê? Atenção? Não sei, futebol. Cara. Não é futebol, não. O futebol, Domênico, ele tá aparecendo nas jogadas que o Corinthians constrói. O Corinthians não é um time tão apático, a não ser no segundo tempo de ontem e no primeiro tempo contra o Santos, que tava entregue, que era um time que não criava nada e era um time submisso, só vendo o adversário jogar. O Corinthians aí, dentro do que ele constrói, ele é um time aí que vai pra cima do adversário. É um time sólido que consegue criar boas chances de gol durante a partida. O problema é que não tem conseguido fazer os gols. O Corinthians não tem sido tão efetivo como ele foi no primeiro turno. E nesse ponto, eu acho que falta um pouco de atenção do Carille. Porque se o problema aí é finalização, é capricho, põe essa cambada pra treinar de maneira, sei lá, até cambada. Exaustiva, pra que eles possam realmente aí voltar a ter o aproveitamento de chances aí que eles tinham no primeiro tempo. É, tem um site aqui que é muito famoso pra galera que gosta de números, que é o Footstats. O Corinthians ele tinha um aproveitamento em dado momento do Campeonato Brasileiro, e não eram nas primeiras rodadas não, já tinha passado boa parte do primeiro turno. O Corinthians era um time tão efetivo que ele praticamente tinha um aproveitamento de a cada duas chances que ele criava, ele fazia um gol. Hoje, cara, porra, esse aproveitamento caiu de forma drástica. E alguma coisa precisa ser revista para poder voltar a ter aquele aproveitamento que tinha. O Corinthians era um time praticamente imortal. De 2 contra-ataques que ele puxava, um ele fazia gol. Então, pô, é torcer para que o cara ele consiga isso. Tá acabando, né? Mas, ô Brunão, momento sem parar, cara, quer mandar um salve pra alguém? Ah, vou mandar um salve aí pra molecada que sempre assiste o jogo junto, que a gente tem um grupo aí, Fiel 77 aqui de Santana, molecada boa. E pra vocês aí, todo mundo, acompanho vocês faz tempo aí, show de bola. Da hora. Obrigado, viu, irmão? Boa, valeu, Belinho, pela audiência. Together, a Maria, man. É nóis, hein? Abraço. Valeu. Tchau, tudo de bom. Together, é, man. Senhores, esse aqui é o momento sem parar na programação da Energia 97, meus amigos. Momento sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Vai, Asdrubal, vai! Um programa de rádio, estádio 97. Check-tun-gan-gan-gan. Um integrante boiola vai trabalhar de patinete. Check-tun. É, você riu de mim, né? Com agora, um lápis em torno do moto eu desenho uma mula. E com rabo e orelhas transformo o facinho num jegue. Bom, bom. Ele diz que é formado, mas fácil acreditar no Papai Noel. Oi! Nesse instante eu imagino, meu Deus, esse emprego caiu do céu. Vai, canta! Vai viajando, gastando seus milhões, seus milhões, de norte a sul. No São Paulo, bom, hein, isso aí, hein? Ele prefere você tem uma morte lenta o Ronaldão do que o Cafu. É muito boa, é melhor, eu acho. Boa, boa, boa, é boa mesmo. Boa, mas é, achei uma sacanagem. Só isso. Com a mula, né? Sacanagem. Acho sacanagem. Alô? É. Alô? Alô? Não é legal esse negócio de denegrir a imagem de alguém aqui. Alô? Alô, Dudu? Mula, quem fala? Ô, Rafael Borges. Ô, Borges. É, da família Borges. É. Vai lá. É Rafael Lucas da Silva Borges. Venho no meio. Vem três, quatro vezes sem juros, né? Teve umas parcelas no meio que não foram pagas, aí pagou depois, entendeu? Tudo parcelado. Corinthians, é bom, quantos anos? Eu tenho 33, Dodô. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo, RG. Nem eu que é a idade do médico. Dependente do Paulo Nobre. É verdade, olha só, mas a gente tem dinheiro. É, não tá devendo. Não deve. Ninguém vai bater na sua porta. Ninguém bate assim, tá devendo. Essa lei paga não tem, não tem lá, não tem, não tem. Paga aluguel. Chama ruga. Pô, RG, mas 3.3, RG. Se sair, vocês morrem. Morre nada. Já tá tudo acertado lá. 3.3. Hoje? Hoje. Quinta, né? Quinta, hein? Presta atenção. Não é sexta, não, hein? Mas não foi hoje, não. Foi ontem. O quê? O que, que foi ontem? É, lá num tal de um jogo lá na Arena Itaquera. Depois do jogo. Neguinho, ficaram tão assustados, quase que se borges todos. Quase bora. Trocadilho, nota 9,5. RG, me engravida de gênio, pegou. Olha isso. Olha! Aí, ó, tá vendo? O que, que é isso? Nossa. Eu te dou moral. É uma bichona aí, mesmo, que né? Que é esse, hein, parceiro? Que é esse batom na sua camisa? Esse trocador aí. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Uma pergunta que não quer calar. O que é esse batom na sua camiseta? É, maquiagem animal. O Ale chegou de maquiagem. Não, não é batom, é maquiagem. Que eu saí espalhou correndo. Um pouco. Aliás, falar e sair correndo, recebi uma mensagem agora da encrencona. Ela mandou uma mensagem no meu WhatsApp e falou: Ale, tô sem calcinha. Isso significa. Pera! E aí? Pera. Eu vou comprar uma e já te levo. Ah, como assim, velho? Nossa, você tratou ela assim. Tem um feeling, né? Tem um feeling da coisa. Ô, Rafael. Oi. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro na Penha. Penha, bairro do Sombra, né? É. Adoço, não, já você. Foi. Quantos? Eu tô sentado na porra da madeira. Quantos? Como é que é? Onde você tá, Sombra? Eu tô sentado na porra da madeira. Na porra da madeira. Não, do amor do Sombra. Que brincadeira sem graça, hein? Que... É. Vamos falar a verdade. Não, hein, Paulo, é que tem um canal, o canal do Sombra tá aberto eu acho aqui. Que... E aí a gente abre o canal do Sombra e ele fala. Deselegante. Como é que é? Ele tá onde, Domingo? Você não entendeu? Não. Deixa eu abrir o canal dele, meu. Sombra, você tá onde? Eu tô sentado na porra da madeira. Deixa ele sentado na porra da madeira. É coisa do São Paulo, isso aí, né? Exatamente. Coisas de São Paulo. Quero ver amanhã com a chave. Olha. Calma, sem uma criatura. Vamos ver se para. Quer mandar abraço? Não, tem abraço. Respeita o ouvinte. Ô, Rafael, qual que é o time? Aqui é o Todo Poderoso, doutor. Borradão. Vai se borrar todo. É azedado, hein, Rafael? Paraquedas aí pro seu time. Tudo fala, bem, mano. Beleza, irmão? Tranquilidade, graças a Deus. Tranquilidade. Tranquilidade, irmão. Ô, irmão, deixa eu te perguntar, velho. O Corinthians será campeão brasileiro em que rodada, na sua opinião? Ah, voltou isso, é? Eu acho, mano, que faltando 5 rodadas a gente já consolida isso. Boa, fica agorando mesmo. Fica agorando mesmo. Boa, paga pau. É isso aí. A gordurinha tá negócio... saudável. Falando! Ouvinte, até ele riu, ele sabe. Até ele riu, o Corinthians tá com mais gordura do que o abdômen do Mota, rapaz. É aquela gordura saudável, mano. Gordura colesterol bom. É colesterol bom. É gordura trans. A do Mota é gordura trans. Trans, é. É daquela mulher. A do Mota é transexual. Ai, nossa, que legal, que eu achei engraçado. Nossa, que legal. Boa, Vitor. Você é trouxa, né? Não, não. Bobinho de qualquer coisa. Mas depois vocês duas se acertam. O Alessio gostou. Muito bom. Ri de qualquer coisa, né? Você achou legal, Ale? Muito boa. Eu também gostei. Tá com uma cara que o Corinthians vai ressuscitar o Vasco, hein? Ô, Rafa. Que isso, sai fora. Final de semana aí, final de semana, o Corinthians ele não tem Gabriel. Parece que agora o Paulo Roberto, que era o substituto imediato, também sentiu uma contratura. Pode ser que no jogo virou tudo. Rapaz. Mas teremos o retorno do nosso lateral bola Jedi. Gato, Guilherme Arana, mano. Jedi. O Guilherme Arana tá voltando, mano. O Guilherme Arana cruza mais cachorro novo. É isso aí, Arana. Ele é o lateral laranjado. Como cruza, você viu? O São Paulinos é homem com homem. Olha isso. Olha, você deve ter sido abusado, né, pelo São Paulino. Porque você só fala do São Paulo, velho. Você viu o vídeo do Cueva? O Cueva saiu no vídeo aí com outro cara bebendo, mano. Ô, trouxa, você viu aí? Você viu o vídeo com a menininha lá, cara. Você gosta de ver vídeo de homem com homem, né, safada? Ah, eu amo. Ah, tô vendo. Você gosta muito. Mas então, vamos dar o nosso raciocínio. Tá cheio elegante. Vamos lá, vamos lá. 20, por favor. Vai te catar também, vai. Ô, juiz. Amar um ovo pra tua mãe. Deixa o Rafa falar. Vai lá, Cláudio. Que é isso? Ô, Décio Pitinini. Dá uma segurada aí, Dedé Santana. Segue o jogo, sem falatório. Segura, Tonho da Lua. Ô, Ale, a grávida de Taubaté tá nervosa. Tá batendo. Deixa o Rafa falar. Fala aí, Rafa. Diga, complemente. Então, você estava falando aí dos desfalques, né? Aham. Uhum. Cara, o elenco do Corinthians, mano, é isso aí, cara. Nós estamos indo bem. É isso aí. Nós não temos peça de reposição, cara. Infelizmente. Já deitada no mano. Você vê aquele Giovanni Augusto ontem, cara? Não, tá um tapa na cara dele. Mas é Corinthians, cara. Não tem jeito. Agão com o que tem e vai pra cima. Tem ideia. Mas a torcida chiou ontem, né? Não é que RG. A torcida deu uma chiada ontem, né? Parte da torcida no término da partida ontem disse que o Campeonato Brasileiro é obrigação. E de fato é. Claro que é. Por tudo que o Corinthians construiu, RG, no Campeonato Brasileiro, se você começasse o ano, vai, com o elenco que o Corinthians tinha, a torcida não criou lá grande expectativa. Falou, não, o time aí, ele tem as suas limitações, tem... Nossa, entrou na caverna. Ó, entrou agora. É o elevado aqui, esse elevado é terrível. É complicado. Mas com relação ainda ao time do Corinthians, a torcida não tinha criado uma expectativa Mota muito grande. Do meu cão. No começo do campeonato, mas aí veio o Campeonato Paulista. O Corinthians foi lá e ganhou. Sim. Veio o Campeonato Brasileiro. O Corinthians disparou na liderança. Abriu uma vantagem muito boa de 7, 10 pontos aí pro segundo colocado e manteve essa distância durante muitas rodadas. Então, querendo ou não, criou-se uma expectativa e criou-se uma responsabilidade também que o Corinthians não tem como fugir dela. O Corinthians ele tem sim a obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro. Não, mas seria inadmissível. Vai trocar lógico. A blusa, vai, mano, pelo amor mico, de Deus. Seria o mico da história do Corinthians. É, e o RG, vamos combinar o seguinte, né? O cara que tava colocando We Are The Champions, nós estamos há 23 rodadas ouvindo We Are The Champions. Você quer que eu coloque de novo? Parou? Vamos colocar ele. Ele agora colocou aqui, ó. Ele acabou de falar que o brasileiro virou obrigação. Sim, já tinha ganhado. Mas aí o RG, vocês não estão ouvindo, vocês não estão ouvindo o RG é especialista aí. Ele falou, depois que o mano começou a poindo, começar a falar, a coisa degringolou. Ficou gorando, Domênico. Gorou. Os caras estavam 13 pontos. Exatamente. 13 pontos. Se não era 15, hein? Não, nunca chegou a 13. Ah, chegou 13. Era pra abrir 16. Era pra abrir 16. Sabe o que é difícil? Chegou a 13 pontos. Sabe o que eu fico magoado, Dodô? pontos. Não era 13? Eu fico magoado. O máximo de pontos aí pro segundo colocado foi de 10 pontos. Fico magoado. 7 fico a 10 pontos. Triste. Você tá magoado com o quê? Triste, mas triste mesmo. O que que foi? Como 25% corintiano, é o senhor Maurício Borges ir nas redes sociais e pedir a cabeça do mestre Carilli. Isso eu não vou admitir. Ele pediu. Pediu. Ô, mano, o que é isso aí, mano? Pediu com outras palavras. Você já pediu já a cabeça do cara? Pediu. Não pode ser. Na bandeja, é. Sério? Não pedi. Não era o Tite lá, o segundo Tite? É, o semideus. O semideus, o cara. Peraí, eu gostaria que o senhor printasse esse printasse. Tweet, gostei do printasse. E expusesse na sua rede social. É, você já pagou? Não, ô, mano, não apaguei, isso não. Aí que tá do teu lado, no teu ombro aí, mano, é um bumbum de anão, mano? É uma bunda de anão que tá aí do teu lado, ó. Tamanho do moleque. Ele tá fazendo muita rosca invertida, viu? Aí tá uma bichona isso aí. Falar, o negócio viu? É o seguinte, agora com relação quem aí tá ao mais Carilli? Forte, você ou o teu irmão? Ah, não sai nem na foto, né, esse coitado. Nossa, de mim. Aonde você parece um baiacu? Mostra aí, que é joelho. Baiacu. Não dá pra você saber, acha que tá mais suave. Agora vai, mano, mostra pro mano. Câmera no mano, agora. Não, mas aqui, ó. Vai, mano, tira. Filhão. Tá difícil saber, hein, Ale, dá uma olhada lá, Ale. A diferença aí. Mano, agora Marcão, tira. Olha o risco do bicho aqui, ó. Olha, aqui não tem não, né, fio? E aí? Aonde, filho? Você parece um baiacu. Que é essa aí? Você não sabe o que é joelho, o que é bíceps. Quando você passar dos 45 de braço, aí você vem trocar ideia. Nossa! Aonde? É, aqui, filhão. Ó, inclusive, ó, agora, eu não queria dar essa jorrada, Vieira, mas eu vou dar. Fala. Além de ter 45 de braço e definido aqui, no mano a mano no braço de ferro aqui, você tem uma platina e seis parafusos pra lembrar de mim aí, ô palhaço. Ô, mas isso eu dei uma a jorrada você, que tomou. Mano. Brasil 7, Brasil 7. Não, viu? Mas agora, isso é Brasil 7, Hungria que é você. Isso eu preciso agradecer a você, não preciso pagar mais IPVA agora, por causa da vida. É verdade. Vou falar com ele, se juntar os dois tem mais bomba do que na faixa de gás. Olha, não. Mais bomba que o Bataclan. Posso falar um negócio assim, Ale? Se o pernilongo morder um dos dois, vira um sabiá, velho. Porra, é desse tamanho, cara. Olha, não explica essa que foi boa. Olha, se o pernilongo picar, vira um sabiá, velho. Tá tudo verdade, certo. Olha o tamanho, nossa senhora. Tá tudo certo. Não explodindo do meu lado. É, tá bom, tá bom. Vou fazer uma pergunta pro Rafael aqui, pro ouvinte aí. Que o ouvinte parece ser mais consciente do que meu irmão. Rafael, você tava falando agora. Você tava falando agora do elenco do Corinthians. Você não acha que esse primeiro turno do Corinthians aí foi o ponto fora da curva? E o Corinthians o que pode render é isso que tá rendendo hoje, cara? Com esse elenco? Eu tô achando também. Até o técnico já falou isso. Então. Ele já tá jogando junto há um ano. Baixa o volume do rádio. Na caverna do dragão. Senão não dá. Melhorou? Tá alto o volume. Apaga o rádio aí. Tiver no vivo, ouve pelo telefone. Assopra aí e apaga o rádio. Vai, fala. Melhorou? Isso, vai lá. O rádio tá no mínimo aqui. Não, mas você tem que deixar no mudo às vezes, senão complica. Vamos lá. Fechou. Me cansei de ficar mudo. Agora vai. Eu acho que nenhum time abre essa gordura à toa, Marcão. É, tem que ter um time bom, um elenco bom. O time do Corinthians é bom, cara. Não depende. É elenco, cara. Depende. Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Eu acho que deu uma sorte. Eu acho que deu uma sorte e outra coisa também. Você não concorda que teria muita sorte? Então, não, eu vou te dizer o que eu acho. É uma opinião, certo. Assim, analisando mesmo a coisa, né? O Corinthians estava jogando praticamente um campeonato só, né? Que era o brasileiro. Porque a própria Sul-Americana, o Corinthians estava indo com o time reserva, eu lembro lá. Sim. Jogou com Casinho, você assim, não é? E caiu na Copa do Brasil, né? E já tinha caído na Copa do Brasil. Então, assim, enquanto isso... E pela primeira vez no ano, nós temos uma Libertadores que está sendo jogada junto com o brasileiro aí, vai até o final do ano. E vai o ano todo. Então, assim, muitos times estão se dedicando, os principais times que tinham um elenco até melhor, se dedicaram muito a Libertadores e tem alguns até que estão. E o Ale acabou de falar que acha que o Corinthians vai ser campeão pelo fato que o Grêmio já está na semifinal e que o Santos, na opinião dele, também deve estar. E aí o Corinthians eles acabam largando do brasileiro, como largaram mesmo. E largaram mesmo em algumas rodadas, largaram. A verdade é que largaram. É verdade. Largaram mesmo. Palmeiras largou, outro largou, outro acabou largando também, Flamengo largou. A gente também largou. Todo mundo largou, né? Não, São Paulo é outro caso. Não, São Paulo mas um pouquinho Palmeiras maior, e diferente. Flamengo, eu acho que... E outra, Atlético Mineiro que eu vou ser honesto, eu nunca achei, eu juro por Deus, eu nunca achei o time do Corinthians sensacional e fantástico. Também não. Nunca achei, eu tô falando sério, não é zoando, não, tô falando sério, mas Rafael. Mas nem eles no começo nem achavam eles isso. Achavam isso. Eu acho que o Carilli entendeu que o time era fraco, fechou a casinha, não tomava gol e saía no contra-ataque. É isso ou não é, Ale? É isso mesmo. E aí o Corinthians começou a ganhar de 1-0. Mas o Domênico começou a beliscar resultados. Os outros times percebendo isso, o que que tá acontecendo? O Santos mesmo. O Santos começou a beliscar contra-ataque, toma gol. Ganhou o jogo. E tem e outros times também. Somado a isso, tem a queda de Santos. Eu não estou desesperado. O Corinthians não falei que é fraco. Nomes, Domênico, é diferente. Não, pera, eu não falei que é fraco. Como não? Você acabou de falar. Você falou que o Carilli entendeu que o time era fraco. Como fraco? Tudo bem. Um time mais então, tá bom. Os números que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro. Não, mano, então eu fui. Talvez eu tenha sido. Mal expressou. Não, talvez o senhor foi infeliz. Peça desculpa. Não, eu não vou me curvar porque eu tô tentando analisar sem tirar sarro. Não tô tirando sarro, não. O Corinthians mesmo sabia que o time era limitado. O técnico reconhece o time, era limitado. O primeiro turno do brasileiro foi um negócio fora da curva. Ele foi mesmo. Falou que se achava a quarta força. É. Exatamente. Ele falou assim, isso, cara. Prevendo isso tudo, o Carilli é um cara mais espertão e trabalhou ao lado do Tite. Acho que fechou a casinha. Coisa que o São Paulo devia ter feito há muito tempo. Sim. Há muito tempo tinha que ter feito. Verdade. Porque, no meu ponto de vista, honestamente, e no começo do ano todo mundo pensava igual. Não sabia se o São Paulo era melhor ou pior que o Corinthians. Ou tô errado aqui? Não, mas no papel... No começo do ano? No papel, certo, eu acho que era... Não tô errado. Tá perfeito. Todo mundo falava, olha, não sei quem é melhor, se é o São Paulo ou o Corinthians. Acho que o Corinthians é a quarta forma, acho. É. Tanto que aquela folha da Camp lá, os caras acharam, não, vamos ganhar o Paulista, você, né? Entendeu? Você entendeu? São Paulo, lembra? Então assim, estamos analisando a coisa do começo. Mota tudo depois que começa aqui, a ter resultado... Trouxa. Começa a ter um resultado, o resultado começa a acontecer, aí criou-se a expectativa de que o Corinthians tinha um timaço. O Paulista ganhou. Timaço, entendeu? Então é o meu ponto de vista. No começo do ano, o Corinthians não tinha obrigação nenhuma de ganhar o Campeonato Brasileiro. E é a primeira vez que estamos tendo essa experiência de Libertadores o ano inteiro, hein? Boa. Então talvez alguns times não souberam como é que funciona jogar Libertadores com o Campeonato Brasileiro. Porque é complicado mesmo. Lembrem-se, os senhores, que no ano passado, quando a Libertadores ia até junho, eu não lembro que time que foi até, praticamente a fase... Foi o Atlético Mineiro, não foi? Não, o Santos em 2015. Não, que teve um time aqui. Lembra que o Atlético Mineiro estava perto da zona do rebaixamento? Estava quase ganhando tudo. Nas 10 primeiras rodadas, estava perto da zona do rebaixamento? E quando retomou o brasileiro, o Atlético foi disputar ponta a ponta com o Palmeiras. É verdade. Estava Palmeiras, estava o Flamengo, o Atlético chegou numa hora de tentar disputar e estava perto da zona do rebaixamento. Será que se naquele ano tivesse a Libertadores até o final, será que o Atlético ia conseguir disputar lá em cima? É difícil. Certeza não. Então, existem algumas coisas aí que nós estamos... O brasileiro, o futebol brasileiro, vai ter que se acostumar com esse negócio aí de jogar a Libertadores até o final do ano, hein? Principalmente os times que disputam as duas competições. Voltem com mata-mata no Campeonato Brasileiro. Voltem com mata-mata. Mas, mano, você não acha que tem muito... O Campeonato Brasileiro ficou ruim, Domênico. Se o Corinthians ele tivesse vencido mesmo aí esses adversários como o Vitória e o Atlético Goianiense, ele poderia ter aberto 13 pontos de vantagem para o segundo colocado. Ou até mais, né, mano? O segundo turno... Não, até mais, Só colocando esses dois adversários que era a obrigação do Corinthians vencer. Se tivesse aberto 13 pontos de vantagem para o segundo colocado... Já não dava, né, mano? O segundo turno do Campeonato Brasileiro, Domênico, seria de amistosos. É verdade. O campeonato seria chato. Mas eu acho que tem razão. Agora, se fosse mata-mata, Domênico, imagina lá, por exemplo, classificam 8. Você acha que mesmo que o time estivesse na Libertadores, vamos supor, o Palmeiras está na Libertadores ainda, está focado na Libertadores. Caiu o Corinthians e Palmeiras no Campeonato Brasileiro no mata-mata, você acha que o Palmeiras vai com o time reserva? Não, vai porra nenhuma. E tem mais, vai porra nenhuma. É, e voltar o campeonato em mata-mata, eu acho que tem que contratar o goleiro Bruno. Esse aí, tá louco. Ô, Rafael, um grande abraço para você, tá bom? Quer mandar abraço? Fique à vontade e manda seus abraços. Seu placar também, Corinthians e Vasco. E o mano falou, como é que é, mano? Pra ele mandar o placar dele, Corinthians e Vasco no domingo aqui na Arena Corinthians. 2-0, mano. Pro Vasco, tá bom. Corinthians 2-0. Deixa eu fazer um merchan aí. Diga. Eu vou de 99. Não tem mais, 99 não tem mais. McDonald's tem? Manda. Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa, boa, é um galinha. Par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. Tá tudo bom? Tem mais algum, não, né? Agora não, mas você tá concorrendo no final do programa um boné do estádio e a camiseta, tá bom? Beleza, e quero mandar um abraço pro time aí de futsal da Quebrada. Manda. O América da Penha. América da Penha. Eles estão tudo ouvindo aí, o Marcão, o Ilan. Ah, mas tudo corintiano. E usa cola, viu, velhinho? Você é da Quebrada lá, tá? Ah, sensacional. Mandou bem, RG. Tá bom, um abraço, velho. Tamo junto, velho. Tchau, tchau, de bom. Chupa, Dodô. Chupa, Dodô. Traz aí a maninha. Ah, a mana não. Calma, Domênico. É gostosa. É o momento sem parar. você pega, paga no caixa, ativa e sai usando, sem parar a sua vida no seu tempo. Fazer que nem o Guilherme Arana. Vamos lá. É, só na aranha, velho. É, vou pegar. Mas de novo essa porcaria. Ah, mas é sensacional aí, isso, hein? Quero ver a cara de vocês no final do ano, quando vai engolir essa aí. Olha esse negócio de ver a cara no final do ano. Eu vou gravar o CD e vou mandar pra todo mundo de Natal. Sampaio Correia, passando em Guarani. São Paulo vai jogar. Vai jogar o quê? Meu pai vai jogar. Não vendido, Domingo. São Paulo vai jogar. Vai jogar o quê? Série B. Todo mundo cantando lá. Série B. Série B. Série B. Aê, Marcão. Série B. O Bambi. Bambi. Série B. Chora, Tonho da Lua. Sem mimimi. Alô. Tonho da Lua chora. Quem fala? Bruno. Ô, Bruno, tudo bem? Tudo bem, e você, Dudu? Tudo bom. Bruno do quê? Uma grávida de Taubaté com... Bruno Vinícius Assis França. Bruno Vinícius Assis França. Ah, chegou uma mensagem. Roupa rosa. Aqui, ó. Tá meio grávida. Ah, falou, Magrelo. Sombra, o Sombra tá ouvindo o carro, falou, essa música é a melhor, tem que tocar mais vezes. Mais vezes. Boa, Sombra. Falou isso, Sombra. Boa, Sombra. Falar assim do chefinho. Porque o Sombra sabe o que é bom no rádio. Ué. Fala, mano. Fala, mano. Eu vou dar uma saidinha aí, eu já volto em 10 minutos, tá bom? Ah, molecão! Eu preciso passar aqui na recepção do prédio. Ah, moleque! Chegou lá. Pegou os contatinhos da Arana, né? Transarino. É, nada, já volto aí. Tá, esqueci de passar lá agora. Tá bom, já volto. Vai lá, passa lá, mano. Aí. Mas bom, o porteiro é novo. Ele não me conhece. É, Bruno. Oi. Quantos anos? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo de novo, eu que é a idade do médico. É, mas 3.3 aí, como é que faz? É, mas posso falar um negócio? Diga. Mano, saindo assim, lendo programa. O que você acha? Assis não dá, velho. Ah, sensacional. Bota! Aí, Ale. Assis não dá mesmo. Falando o que, Ale? Esse trocadilho morto aí. Ruim. Tá aí, dá 10 pra isso aí. O projeto da porta do Museu do Ipiranga. Fala de novo. Caraca, do museu. Isso aí merece pelo menos uns 12, meu uísque. Ah, bom. Maravilhoso. Merda isso aí. Merda. Ô, Bruno. Oi. Bruno, que não é um matador, né? Ô, e qual que é o bairro? Manda um abraço pro Macarrão. Vila Yara, Osasco. Espaguete e parafuso. Osasco. E o time? São Paulo Futebol Clube. Arredou, hein? Chico, por quê? Por quê? Falar mal só a gente, velho. Só que isso é filho. Filho é meu, posso falar. Mas aí pra você o campeonato não acabou ainda. A mamãe do filho é feio. Relaxa. É, Brunão. Ai, mamãe. É feio, mas é meu. Ai, mamãe. Vamos falar com o ouvinte aí. Se fecha, chupa, aí, chupa, véio. Vocês estão zoando. Que deitado. Nossa, ai, mamãe. Nas próximas horas aí, ô Brunão, o Muricy provavelmente vai ser anunciado aí como novo consultor de futebol do São Paulo, cara. Você acha que ele pode ajudar o time nessa situação aí? Eu acho que ajuda pouco no momento que o São Paulo se encontra, porque o maior culpado disso tudo que o São Paulo está vivendo é a diretoria. Então eu quero só relembrar um pouco sobre ontem. Sobre a reunião ridícula que teve no São Paulo. Concordo. Porque, se eu não me engano, algum tempo atrás o senhor Leco falou na imprensa que ele dava dinheiro para a torcida, financiava a torcida no samba lá, no desfile, e dava de ingresso, não sei o quê. Agora chama a torcida para conversar. Boa. Que história é essa do seu Leco? Chamar a torcida para conversar. Boa. Aí vem me chamar blogueiro para conversar. Mas, ô, Bruno, é ridículo. Só uma correção, essa iniciativa aí partiu das torcidas, cara. Não foi o Leco que falou, vem aqui pra gente conversar. Ô, Marcão, entendo, mas é, independente de partir da torcida independente, da Dragões da Real, se partir de mim ou de você, não importa, cara. O que ele falou lá atrás é que ele dava dinheiro pra torcida organizada e a torcida agora faz um pedido e ele aceita? Tá com o rabinho entre as pernas? Por quê? E o senhor Pinotti também, por quê? Tá chamando torcida, blogueiro pra dar esporro em jogador. E outra... chega aí depois, não pode falar pra imprensa o que acontece lá dentro. Que história é essa? E outra coisa, né, o... É viradinho, né? Outra coisa, Brunão. Se esses caras que forem lá sabem mais de futebol que o Dorival, que o Raí, que a comissão técnica, então põe os caras lá pra comandar o time, exatamente, pô. Exatamente, foi o que a gente falou ontem aqui. Aliás, blogueiro nem vou falar muita coisa, mas torcida organizada, veio aqui esse ano o Mano Brown. Não sei se pode falar o nome dele. Pode, né? Pode, pode. O Mano Brown. Qual o problema? Que nosso ouvinte. Ah, sei lá, eu não tenho medo. Tenho um pouco de medo. Não, não, não, Mano Brown é parceiro. Sim, mas o senhor Mano Brown veio aqui. Ah. Ele falou, não fui eu que falei. Ele falou, há muito tempo a torcida organizada tem o comando do crime organizado. Ele falou isso. Foi ele que falou, não fui eu. Eu até acho que tem boas pessoas, tem boas ações, mas o comando, a gente já sabe de quem é, o Mano falou aqui. Exatamente. E aí eu vou trazer esse cara pra dentro da minha casa, pro meu trabalho, de jeito nenhum. Não, e pra fazer a sua, o que, a sua obrigação, que você ganha, o presidente de São Paulo, o Vinícius Pinotti também, eles são remunerados. Você vai chamar uma facção organizada pra vir pra dentro da sua casa pra fazer o seu papel, sendo que você ganha salário pra isso? Boa. Mas, chega a ser ridículo. Mas, ô Brunão, com relação a isso ainda... Mas foi pra dar uma satisfação. Ó, então... Não, vem dar satisfação pra torcida, pra sócio torcedor. Não vem dar satisfação pra torcida organizada, não. Mas a gente não concorda, mas... Não, não, eu concordo. Eu acho que tem que dar satisfação pra todo torcedor são paulino, sendo ele organizado ou não. Mas, assim, como foi uma iniciativa das torcidas organizadas do São Paulo, e assim, se você faz um protesto, ou uma reunião, ou um manifesto, ou do que quer que queiram chamar, se você coloca muita gente dentro do CT, cara, acaba virando bagunça, porque você não tem controle sobre todo mundo. Também acho. Então, a partir do momento que você faz uma comissão e tenta, dentro dessa comissão de pessoas que foram lá, colocar todas as classes da torcida, torcida organizada, blogueiro, torcedor comum, sócio-torcedor, proprietário de cativa, eu acho que é válido, cara, porque assim, na fase que o São Paulo tá, mano, eu acho que todo mundo tem que remar pro mesmo lado, cara. E a partir do momento que a torcida pediu, cara, pra ter essa reunião, se você não concede essa reunião com os caras, de repente começa protesto, nego já começa, ah, quer saber, mano, jogador é tudo vagabundo, São Paulo chega no estádio lá, nego já taca pedra no ônibus, já começa um outro tipo de manifesto, cara. Ô, Marcão, sabe o que eles conseguiram fazer com essa reunião? A única coisa que tava dando certo no São Paulo é a torcida. É o apoio da torcida, agora tá dividida, cara. Ó, eu concordo, porque é o seguinte, eu acho uma grande palhaçada isso. Achava que a diretoria não tinha que abrir as portas pra, pra comissão nenhuma. As portas é uma porta eu só. Eu acho que não resolveu porcaria nenhuma, nem vai resolver. Eu acho que a forma como foi feito foi ridículo. Esse negócio de pacto, ai, porque foi tudo bem educado, foi uma porcaria. Né? E aí o que aconteceu? Jogou a torcida contra a torcida, contra a blogueira. Jogador não gosta disso. Não gosta disso, ficou um diz que me diz, porque ninguém sabe realmente o que aconteceu, como é que foi o papo, o que se falou, todo mundo tá especulando. E isso o que mesmo. Se falou, e as pessoas que estavam lá e que falaram alguma coisa, ninguém acredita nelas. Mas... Entendeu? Os caras estão sendo achincalhados quem tava lá, a verdade é essa. Então foi uma porcaria, e a torcida tá dividida, não gostou. Isso aí, a única coisa boa, pra mim, eu vejo isso, posso até ser louco, é coisa da minha cabeça. Não. Mas pra mim, eu acho também, às vezes eu sou louco, às vezes, mas eu acho que eu fico imaginando coisa assim, será que tudo isso não foi armado? Exatamente. Será que tudo isso não é um jogo político? Sinceramente, dividir pra conquistar, dividir pra conquistar. Eu acho que não. Eu acho, esses caras pensam em tudo, Marcão. Sinceramente, mano. Olha, não sei. Porque, isso aí saiu tão ridículo, gente. Foi horrível. Ô, Brunão, com relação à reunião ainda, efetivamente, dentro de campo, eu acho que não vai mudar absolutamente nada no futebol de São Paulo. Então, pra que você viu? Mas assim, Mota, como foi uma iniciativa dos torcedores, cara, se você, de repente, não abre essa reunião pra os caras terem acesso e conversar com o jogador, de repente, porque assim, quem comanda ações, cara, são as torcidas organizadas. Esse treino aí que fizeram pra 18 mil pessoas no Morumbi, quem começou, quem encabeçou isso daí, quem que foi? Foi as torcidas, cara. O Marcão, eu vou discordar de você, porque assim, a torcida organizada, tudo bem, ela pode fazer a festa que for, mas se você for puxar, ver quantos torcedores existem na torcida organizada e quantos torcedores estão indo todos os jogos de São Paulo, a torcida organizada não é nem 10%, cara. Mas então, ó, eu vou te dar um exemplo. Eles não representam a gente não, meu. Ô, Brunão, deixa eu te falar, São Paulo joga domingo lá contra o Vitória, lá na Bahia. Os caras vão sair daqui na sexta-feira, meio-dia, pra ir pra Bahia, cara. Mas quem tá financiando eles, cara? Marcão, onde é que os caras tão indo, Marcão? Imagina, cada um paga a sua, bacana. Cada um paga a sua. Não, tudo bem, tá 120 pau o ingresso lá. Eu não posso comprovar que não seja isso, mas eu tenho minhas dúvidas, cara. Que são eles que bancam do próprio bolso ou que não tem alguma ajuda por trás. Que tem diretores da torcida que são bancados pela própria torcida, mas é através de venda de material. Tem, lógico que tem. A gente sabe bem o material que eles vendem. Ah, mas, enfim, aliás, está supondo um negócio que, de repente, vai ser complicado para provar, mas, enfim. Agora, com relação à caravana, cara, eu sempre, todas as caravanas que eu fui com a torcida, eu paguei, cara. Eu não preciso, tipo, de favor de ninguém, mesmo porque depois você fica com o rabo preso, você entendeu? Exato. Mas é o seguinte, agora falando um pouco do jogo de domingo, cara. Uhum. Edmar não joga, Júnior Tavares no lugar dele. E com relação ao Jusilei também tá suspenso, o Jonathan Gomes veio pro lugar dele. O que você acha da escalação? Você acha que o Cueva tinha que voltar pro time, manter o Lucas Fernandes? O que você acha? No final, eu acho que seria interessante se o Dorival jogasse com três zagueiros para colocar o Júnior Tavares mais solto pela direita e não depender muito da esquerda, desculpa, e não depender muito do Bufarini na direita ali, ou Militão, que seja quem for, porque os caras não estão conseguindo, as laterais são as avenidas do São Paulo. Então, se colocando três zagueiros, para mim, eu acho que poderia dar uma outra cara pro time e poderia ajudar muito. E você sabe por que também, Marcão? Porque assim, ó, quando você coloca Júnior Tavares do lado esquerdo e Bufarini do direito, nenhum dos dois sabe marcar, cara. Exato. Os dois só sabem apoiar. Mas é o Militão que vai pro jogo, Vira. Foi o Militão que vai. Vai continuar. Não, então, vai o Bufarini? Então não, volta não, o comentário, Vira. Porque ele falou Bufarini e Júnior Tavares. E o Cuevas no final do treino, a gente tava falando, né? O Cuevas vai ficar no... Cuevas. O Cuevas. São vários Cuevas. São vários Cuevas. Oh, boa noite, seu Sombra. Cuevas. Boa noite, seu Sombra. Cuevas. As portas são uma. Péssima noite. Péssima noite. Ele esqueceu da porta, ele botou no Cuevas. Chega, a primeira coisa é Cuevas. O Cueva, ele entrou no final do treino como titular. Né? É. No final do treino, o Dorival colocou ele. Mas eu acho que deveria colocar ele sim, porque se ele já veio na imprensa falar que ele tá melhor, que agora ele vai querer jogar bola, etc, etc, então coloca ele, vamos comprovar isso daí, né? Ele fala muito, é fácil. Agora vamos ver no... Tem que jogar bola. Pode crer. E agora sobre o Muricy, é mais uma cortina de fumaça que estão fazendo. Caiu como uma luva para eles, assim, o Muricy falando aquilo na televisão. Porque já queimou o Rogério, já queimou o Pintado, aí daqui a pouco é o Raí, agora é o Muricy. Os caras estão queimando todos os ídolos do São Paulo, não estão nem aí. Tudo então, escudo, né? Pro Muricy vir, é só, tipo, eles vão fazer a vontade da torcida, mas efetivamente não sei se vai estar dando resultado assim, não. É isso aí. Isso aí, velhinho. Placar para domingo aí, Brunão. São Paulo 1-0, sofrido. Boa. Seus abraços. Vai ser assim, velho. Abraço pra todo mundo aí, vocês são nota 10. É nóis. Together. Amo ela pra minha esposa. Olha lá, RG. Como é o nome dela? RG. Paula. Ela. Paula? Isso. Paula nela hoje, velho. Ah, sensacional. É isso. E vai Brasil. E vai Brasil. Então, um grande abraço pra vocês. Valeu. Bom programa aí. E excelente contratação do Marcão. A melhor contratação do ano do futebol brasileiro. A gente tá tomando cuidado porque ele tá comprando todos aqueles panos lá do semáforo, velho. Não, senhor, sou um cara imparcial, velho. Quando tem que defender, valeu, abraço. E meter o valeu, pano. Valeu, Brunão. É isso aí. Esse foi o momento Sem Parar, né, Sombra? É isso aí. O Sem Parar que tá uma novidade bacana, cara. Você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display do Sem Parar, pega a embalagem do Sem Parar, você paga no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. E ó, tem os totens também. E nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar. Isso leva poucos minutos e pronto. É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site, vai lá, semparar.com.br/pontos-d-venda. E lá você vai encontrar o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Estádio 97 aqui pela Energia 97. Também vem em nome de Nissan. Vamos falar de Nissan agora. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então olha aí, marque na sua agenda. Nesse mês o Nissan Days está de volta com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente? Presta atenção, hein? É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. Ah, e ainda com taxa zero em 24 vezes. É isso aí, Nissan Days. Você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, hein? Pedestre, use a sua faixa, é Nissan. Estádio 97. Estádio 97 na Energia 97. Também em nome de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne duplamente inigualável, duplamente imperdível. E agora, senhores, vamos aos corneteiros. Agora é a hora, hein? Você manda o seu para 943530150, tá bom? Vamos pro corneteiro, vamos lá. Corneteiros, do Estádio 97. Toda vez que escuto o Estádio Dodô falar desse Mundial de Cana, toda vez que escuto o Estádio Dodô falar desse Mundial de Cana, e diz aí, mano, o que você vai fazer? Vou abrir o site da FIFA pra ele ver. E diz aí, mano, o que você vai fazer? Vou abrir o site da FIFA pra ele ver. Vai mostrar pro Dodog 51, é, vai mostrar pro Dodog 51, é, vai mostrar pro Dodog 51, é, e vai mostrar pro Dodog 51, é, chupa aí, Dodô, aqui é o André Castro, corintiano do Parque Bris, fala danada, mano, salve, mano. Cuida do teu time aí, ô trouxa, que tá caindo pelas tabelas aí, ô. Tá caindo, cuida dessa porcaria que tá caindo aí, ô. Porcaria não. E a rima direitinho. O que foi? Boa música? Boa, né? Boa. A música boa. Boa. Aí, Ale! Chega de encrenca! Porque eu estou decretando este cartão amarelo pra você aqui, ó. Aí, ó. Olha, boa. Injusto, continua, hein? Não, olha. Injusto. Completamente. O juiz é injusto. Aí, ouvinte sem... Não é ouvinte, ó. Aí, sombra alpinista de calçada. Toma um cartão amarelo pra você aí. É o primeiro cartão em 10 anos, velho. Ah, mas o juiz hoje é um juiz honesto. Um juiz íntegro. Hoje... É o Castrilli do estado. Juiz neutro. Juiz hoje é neutro. Olha, tem juiz, ô Vieiro. O juiz ontem de Botafogo e Grêmio foi uma vergonha. Nossa, uma vergonha. Meu Deus do céu. Quer roubar o Botinha? Nossa, roubaram. O Grêmio bateu nos caras até umas horas. É louco, Deus, né? Esse time covarde, esse time do Grêmio. É o contrário. Além, né, de sem camisa, é covarde. Que bateu, é isso mesmo, Ale. Fogo, cara. Uma vergonha, cara. O juiz deu nada. Assisti. E aí? Foi um 0x0 gostosinho, se você quer saber, viu? 0x0 geralmente é ruim. Gostosinho, né? Mas eu acho que a vantagem do Grêmio não é só decidir em casa. Eu acho que daí, quando volta. Tomou gol fora. Volta, né? Todo mundo, né? Aliás, não Michel, tomou. Michel, Luan e Jeromel. O Jeromel não tem certeza, hein, mano? Volta, acho que volta. Mas esse negócio de não fazer o gol lá? Não, tudo bem, isso aí é um prejuízo, mas... Vamos ganhar, Domingo. O time do Grêmio com esses jogadores são três dos melhores. É que o Arthur tá jogando muito, né? Muito, nossa. Mas são três dos melhores jogadores, Luan, Jeromel e Michel, é outro time. É outro time. Esse é o cara da abelha? Qual? Jeromel. Você achou desse trocadilho? Você achou desse trocadilho ali? Pra mim é 10, salvou a noite. Nossa, muito melhor do que uns que eu tenho ouvido aí. Obrigado, Ale, obrigado. Tira a foto do baixinho pra ver onde aparece a boquinha do outro. Meu Deus. Tá lá em Santa Isabel. Trocadilho, nota 9,5. Aê! Puxa, gente. Nossa, que é isso? Esse 9,5? Foi a bolinha chinesa. E você fala que o árbitro de ontem foi ruim? Foi uma vergonha. Bolinha, o cara esqueceu o cartão no vestiário, cara. Nossa, vergonha. E o daqui esqueceu o quê? A vergonha. Porra. Vamos a mais uma cornetada. Bambis, Maurício, mais um ano de vexames, e vai jogar a Série B, nem o mito que chegou não adiantou, e eu ria, tá morrendo, né, sombra no desespero, muito, e o Mota do mesmo jeito, e o bicha do Marcão que usa batom. E aí, Dodô, aqui é o Roberto de Guarulhos, palmeirense. Porcaria, hein, olha, foi talvez uma das melhores cornetadas que eu vi em toda a minha vida. Muito bom. Aperta, vou apertar. O timbre do Maurício Manieri é trouxa, foi horrível. O timbre do Chaves, O timbre é muito parecido aqui. Parecido, parecido. O Maurício, que maneira que tava tá ruim. Maurício Manieri com derrame, só se derrame. Tava no banheiro. Pensei o RG, irmão da RG. Muito bem. Melão! É, senhores. Eu quero melão! Eu quero melão, mano. Senhores, estádio 97 vem em nome de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Cara, bem, agora vamos falar aqui, Sombra, vamos falar aqui de HD e Seguros. Vamos falar de HD e Seguros, sim, com certeza. Vai, melão. E você não sabe quanto é importante você ter um seguro como o da HDI, né, cara? Sim. Porque às vezes você depende do automóvel para o seu trabalho. Por exemplo, o Vieira, que é um sim. cara que vende aí, durante, é um vendedor, trabalha muito. Sim, depende do carro. Ele né? vende o corpo para atender os clientes, né? Agora você vê, se o Vieira tá lá com um carro que não tá numa seguradora da HDI, como que ele vai lá? Vai pegar o busão, ele vai chegar no cliente todo suado. É. O cliente chega, não quero mais você. Imagina. Ou seja, o Vieira é o cara que depende do automóvel para ele atender o seu cliente. Então ele tem que ter uma velocidade, uma agilidade da seguradora no conserto do seu automóvel. Exatamente. Por isso que a HDI tem o HDI Bate Pronto, cara. O HDI Bate Pronto é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Então você não perde dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto. Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Boa! É, senhores e senhoras e senhores, aqui estádio 97. Em nome de ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Também em nome de McDonald's, chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne duplamente inigualável, duplamente imperdível. E é o seguinte, agora vamos aos resumos das manchetes, vamos lá? Bora! Bora! Resumo das manchetes! Scream for me, Corinthians! Como eu falei ali no começo do programa, faltou Racing, né, ontem pra vencer a partida. Boa, né? Mas agora volta a força pro brasileiro. É o Vasco em casa, hein? Ontem o Arana tava dando uma estralada, vazou um nude de leve, uma foto íntima, pediu desculpa e segue o jogo. What the fuck now, Palmeiras? Juninho deve ser o zagueiro. O ataque hoje ele treinou com o Keno, mas pode entrar o Roger Guedes, quem sabe o Borja, enfim. O jogo é só segundona, então o Cuca tá treinando. Até lá pode ser que a titia Leila contrate mais uns 3 jogadores. Vamos aguardar. Santos, let's go! Belo empate trouxe de ontem lá de Guayaquil. Fez gol fora, 0-0 aqui. Classifica o peixe. Agora é o Santos, vai até Botafogo no final de semana. Are you ready, São Paulo? Tricolor, semana que vem o Muricy deve dar um pulinho lá, bater um papo. Os caras são muito ruins. Eu jogava muito mais que esses caras também. É a expectativa aí do jogo contra o Vitória, lá no Barradão. E olha só, hein? O jogo contra o Corinthians já 32 mil ingressos vendidos, hein? Cacilda! Caramba, hein, Domênico? Os caras estão ajudando, hein, Domênico? Meu, 32 mil já vendidos. Vendido. O jogo é daqui a 10 dias. Os caras estão ajudando, hein, velho? É só brincadeira. De bom, eles não falar se ajudam, né? De bom, só sobrou o torcedor, cara. Só, cara. De bom, olha, sobrou só o torcedor. Calma, mas eu acho. A diretoria tá tentando acabar com isso. Eu acho que o torcedor sabe da importância do clássico, né? Ah, sim, com certeza. Porque é o seguinte, um clássico como esse, né? Se você ganha o clássico, você dá uma moral desgraçada até o final do ano. Quem não sabe da importância é o Mota, né? Que fala, não, que o único que discordou. Não, igual o jogo do Vitória. O único que discordou aqui foi o Mota. Eu acho que vocês dois... Olha, eu não ouvi, mas o Alê tem razão. Vai, ô Lambibó. Eu não ouvi, mas o Alê provavelmente tem razão. Eu falei que pro São Paulo o importante é os pontos. Se o São Paulo perder do Vitória e ganha do Corinthians, não vai fazer diferença nenhuma. Pra mim, não, acho que é melhor. Dois. Por exemplo, então eu vou te fazer uma pergunta. O panorama é esse aqui, ó. São 3 pontos em 2 jogos, hein? Ganha do Vitória, mas perde pro Corinthians. Qual o impacto que vai causar? Outra pergunta. Perde do Vitória, mas ganha do Corinthians. Que impacto que causa? Pô. É bela pergunta, né? Ué, a gente vai ter mais uma semana de inferno até o clássico. Não, tá, aí ganha. Ué, uma semana de inferno já tá semana. E o Vitória é nosso adversário direto. Né, Vitória é nosso adversário direto. Clássico, Corinthians é nosso adversário. Porque se o São Paulo ganha do Vitória, mas perde pro Corinthians, volta tudo de novo. Piora. O Corinthians não é nosso adversário. Nossa, que deitado. Você mesmo vive falando aqui quando é clássico, o resultado é assim, é... Pode ser um empate, pode ser uma vitória, não é tão nunca importante. Nunca falou isso. Falou sim. Falou sim. É diferente do adversário direto. Domênico, eu não lembro. Eu nunca ouvi o Dodô falar uma coisa. Eu não lembro. Falou sim, quando é clássico é diferente. São Paulo, quando é clássico é diferente. Você pode empatar, não, você nunca sabe. Você não garante o resultado. Não, peraí. Eu tô dizendo o que eu fiz. Pra nós, o nosso adversário é Vitória. Não, sim, é. É porque tá disputando lá. Jeito. Mas eu tô dizendo o que pode ocasionar depois do resultado. Isso é a minha pergunta. Isso. Nessa psicologicamente. Situação, São Paulo tá, não é nada, Domingo. Não, ganhar do Corinthians não é nada. Mota, calma. Não, o São Paulo ganhou do Palmeiras, não adiantou nada. Mas peraí, gente, olha. Matematicamente. Se você falar só por falar, não adianta. Raciocina. O São Paulo pegou o Corinthians. Não, o São Paulo pegou o Corinthians. Corinthians estava num trapo danado. O São Paulo foi lá, ganhou, derrubou um técnico do Corinthians. Você acha que se o São Paulo for pegar o Corinthians agora e o Corinthians deitar e rolar em cima do São Paulo, não tem peso, técnico não cai? Mas não, sabe, raiz não. Cai, pode cair, mas eu tô falando. Olha, mas meu, é a mesma coisa, os dois, a situação do São Paulo. Acho que as duas visões aí têm a sua razão. Por quê? Matematicamente, é melhor ganhar do Vitória. Se for pra escolher ganhar de um dos dois, tem que ganhar do Vitória. Tá, eu tô preocupado com os números, velho. Se ganhar do Vitória, você é capaz de sair, né? O problema é, você ganha do Vitória, e se você toma um sapeco do Corinthians... Volta pra zona. Aí você pode voltar. É óbvio que você pode voltar. Tá dependendo. Você pode, claro que você pode voltar, mas pior do que isso é o sacode psicológico. Aí você perde do Vitória, os caras vão embora. Você tá de brincadeira, é terrível. O que acontece nisso tudo é que o São Paulo, ele não pode se dar ao luxo de perder nenhuma das duas. É verdade. Mas se empatar uma, beleza, tudo bem. Desde que ganha outra. Sim. Se empatar duas, ferrou. Se perder as duas, ferrou. Se perder uma, ferrou. Não pode. Não pode se dar um luxo. Pra mim, o São Paulo não pode perder pro Vitória. São matematicamente Paulo não pode perder falando, pro Vitória de jeito nenhum. Não podia perder pra Ponte. Ah, de regatinha. É. Ah, o garotinho regata. Aí. Qualquer fanta. Não, mas Sombra, com relação, com relação à campanha do São Paulo no Brasileiro, matematicamente falando, contra o Vitória significa mais porque é um adversário direto. Sim. Mas... Lógico. O clássico, ele tem um fator psicológico que pesa e pesa muito. O clássico, ele tem peso 10, cara. É, se o São Paulo empata, por exemplo, com o Vitória, ou então ganha do Vitória e perde do Corinthians, não adianta nada a vitória contra o Vitória. Não adianta nada. Porque volta a crise, voltam a colocar o São Paulo em xeque e tudo mais. Porque a vitória contra o time do Vitória é uma vitória que passa a ser inexpressiva. Exatamente. Se o São Paulo tiver um desempenho bem abaixo no clássico, não vai adiantar nada. Motinha, o clássico, ele tem o peso pró e tem o peso contra. Se o São Paulo tomar um sarrafo no clássico, a mídia toda vai começar a estar vendo, o São Paulo perdeu o clássico, volta a polêmica, volta a pressão, tá na cara. Eu sei, mano, mas é muito mais importante contra o Corinthians do que contra o Vitória. Agora, qual é a chance maior do São Paulo ganhar do Corinthians? Ganhando do Vitória ou perdendo? Ganhando. Do Vitória, evidente. Então São Paulo não pode se dar o luxo de pensar em que posso perder uma. Não pode. Mas o São Paulo, mais importante assim, é ganhar de qualquer jeito. É que a colocação final de semana. Se o São Paulo perder, é vitória. Se o São Paulo perder, é vitória do Vitória. É. Porque, o Ale, a colocação aqui nesse exemplo foi porque o São Paulo, obviamente, precisa ganhar os dois jogos. Mas o que seria melhor nessa situação? Só que você está colocando hoje o jogo do Vitória, depois o do Corinthians. Se você vê depois, o São Paulo pega o Sport no Morumbi. É. Cara, você ganha um clássico contra o Corinthians. Você vem com moral, né? Porra, Domênico, muito mais fácil chegar e acho que você vem com moral. Ânimo e pegar o Sport e ganhar também. Eu acho, né? E outra, ô Vieira, também. Você concorda, Marcão? O Corinthians também vive um momento horrível. Então, tipo, esse clássico aí, cara, pra mim vai ser empate. Mas você tá vendendo, por isso que tá vendendo ingresso pra mim, São Paulo ganha do Vitória e São Paulo e Corinthians. Não, aí tem aquele elemento, né? O Corinthians, ele fez um pacto com o demônio a partir do momento em que ele ganhou da Chapecoense. Então, isso é uma coisa que já tá numa outra esfera. Eu falei isso aí. Domênico Gato. O nosso Corinthians tá mal, mas tem o craque Romero, hein? Domênico Gato. Qual que é o maior artista que você viu na tua história, que você gostaria de se falar? Esse cara tira o chapéu. Tiririca. Ah, tem vários. Não, vai, Michael Jackson, deve ser uma referência na tua vida. Tá bom, vai. Não, Michael Jackson, vai impossível. Domênico Gato, se você tivesse a possibilidade, Domênico Gato, de assistir o último show de uma grande turnê do Michael Jackson, você não iria? Fácil. Mas aí sabendo que ele vai morrer depois. O São Paulino, então. Mas é praticamente São Paulo agora, né? Na Série A. Ah, você tá falando... É a despedida do São Paulo diante do maior rival. Você é mó palhaço, velho. Teremos casa cheia. É aquele negócio, é como se fosse o único gato. Uma missa de corpo presente. Você sentiu isso quando aconteceu com o Corinthians? Se a gente ganhar de vocês, os corpos são vocês, mano. Você sentiu isso quando foi contra o Corinthians? É uma missa de corpo presente. Tá vendo porque ganha importância? É por isso. Mas vai acontecer de qualquer jeito. Jeito, ô Mota, entendi. E você já pensou na possibilidade do Corinthians tropeçar contra o Vasco, como é que vai pro clássico? Então. Você já imaginou? Não, mas eu acho que você já imaginou. Mas isso vai acontecer. Imaginem os senhores. Que o Grêmio pega Chape, né? Chape. Bom, cuidado, hein? Não, Domênico, essa aí... O que é isso aí? Essa rodada você isenta... Também. Não, eu não, é Deus que isenta, eu não isento ninguém. Conversa com mas olha... A Chape ganhou do Grêmio em casa, não foi? Não, o Grêmio... Lá foi o Avaí que ganhou. O Grêmio meteu 6 na Chape. Tá com demônio também. Tá com demônio. Por isso que vocês não estão chegando, hein? Eu já tô percebendo isso. Olha, por isso eu sabia, viu? Eu sabia, tá vendo? Mas vamos supor que o Grêmio ganhe da Chape. São Paulo perdeu da Chape. O Corinthians perde do Vasco e o São Paulo empata com o Vitória. Você imagina o clássico como é que vai? É. Você imagina o São Paulo e o Corinthians que vira? Pega fogo. Fica 4 pontos de diferença. Mas aí eu acho que os dois jogam pra não perder, Domingo. Mas aí se o Grêmio ganha a próxima, ele fica a 2, Dudu. O bicho vai pegar. E aí? Marcão, o bicho pega. Dá que o Santos... O que era 13 vira 2? Eu acho muito legal. Faltando o quê? 14, de... que 13 jogos pra acabar? E se o Santos ganhar do Botafogo? Nossa, aí embora. Também, tudo, né? Olha, é muito aí interessante. Vai pra 6. Essa criação e de possíveis cenários ganha, da desgraça do Corinthians 3. É uma coisa muito legal. Desgraça de São Paulo. Não, isso vocês já estão desenhando todo dia. Já tá, ô tonto. Isso já, nós começa já estamos na desgraça. Série A, mané. Nós já estamos na desgraça. Tonto. Mas desenhar de vocês também é muito interessante. Bom, pode desenhar antes. Torce contra mesmo que é o que resta pra vocês. Olha só, esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome de Stella Barros Turismo, o maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Também em nome de Extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. E agora, mano, fala de McDonald's que tá dando uma fome desgraçada. Opa, com maior prazer. Ó, galera, pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão. Com 2 hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora. Queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É top demais. É ou não é a escalação perfeita? Essa escalação aqui é melhor do que a do Barcelona. É melhor do que a do Bayern de Munique. É melhor do que a do Real Madrid. É duplamente perfeito. Duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida, duplamente cruel. Boa, mano. Boa, deu vontade, hein, velho. Nossa, que estádio 97, né, Energia 97. Vamos a mais ouvintes no 32847097. Vambora? Vamos. Boa. Asdrubal tocou, tem mais ouvinte pra participar, simbora. Pipoca, Dudu, pipoca. Vem para o Matos e também para a Leiloca. Pula, pula, pula, numa perna só. Dodô porco fedido, eu vou comer seu rabicó. Oi! Pula, pula, pula, pula, numa perna só. Dodô porco fedido, eu vou comer seu rabicó. Que isso? Que violência. Você derrubou, cara. Caiu. Você viu quem puxou a música, né, Domênico? Alô, RG número 2. Eu não. Eu acho um absurdo. Só um minuto. O que foi, ô Vieira? Puxou a música foi RG número 2. Você vai acreditar no Fofoquinha. Quem puxou a música? Era o RG. Ô juiz, eu não vi. Você viu quem puxou? Por favor, ô juiz. Ô juiz. Aí, Vieira, aí, eu no... Trouxa, companhia. Toma um cartão fofoqueiro. Aí, trouxa. Levanta, vai. Alô. Bundão. Alô? Casões fala. Opa, é o Thiago. Thiago com um TH ou sem um H? Opa, com H, Dudu. Thiago do quê? Siqueira. Só isso, Siqueira? É, Tricaro Siqueira. Tricaro Siqueira. Isso. Ah, pô, que satisfação. Gostaria satisfação. De falar, fazer um papo com você. Só um minutinho. Nós. E quantos anos? 30. RG. 3.0. Ah, Mas o nome dele já diz tudo. Por quê? Se ele se queira, a gente canta a musiquinha. Ah, sensacional! Tô em cima, tô embaixo. Trocadilho, nota, valor de pi, 3,14. O que é isso? Sopa de hospital. O que é isso? Que é o somatório? Cadê o trocador que tava aqui? Não, eu quero escutar o comentário do projeto do Santa Maria Pintinina. Fala. Não. Isso aí foi o rapaz que foi? Se equivocou, o jogador. Ah. Isso aí merece nota 100. Você arrancou um trocador tem avaliação, e tomou lugar dele. Vai estar horrível. Isso, seu retardado. Thiago, aí, qual que é o bairro, hein? Santana. Ah, Santana. Outro de Santana. Meu vizinho do o outro, sim, o outro que participou também era Santana, cara. Zona Norte em peso. Todo mundo aí, hein, mano? Não, mas desculpa, não é vizinho do Domênico, não. Domênico é Casa Verde, não tem nada a ver com Santana, né? Nada a ver. Deixar isso bem claro, né? Um pouquinho longe, um pouquinho distante. Só um pouquinho. Tem nem querendo forçar amizade, né? Quase vizinho. Não dá nem pra gritar um pouco. Não dá. Parente de famoso, né? Meu primo. Thiago, e o time? São Paulo. É isso aí, irmão. Como assim, fecha aí, ô seu Zante. É impressionante, Domênico Gato. Como, mesmo com a fase que o time tá, a torcida do São Paulo não abandona nem aqui no programa, irmão. Exatamente. Liga sempre. Não, Thiagão. Ah, é? É isso aí. Ai, Thiago. Aliás, quero ver na Série B. Quero ver quando tiver na Série B se não vai abandonar mesmo. Se fecha aí, mano. Pera aí, gente. O cara tá fazendo elogios aí ao Marcão. Vocês não deixam o cara ouvir aí. É por isso mesmo. Não, só tô falando que a aquisição aí do programa. Contratando o Marcão foi maravilhosa. Não, você precisa saber. Porque aqui no programa a gente sabe contratar. Você precisa saber como foi os bastidores da contratação. O Sombra foi lá na Rua Togo falar com a diretora. Falei com a dona do passe. A dona do passe. Com a Leiloca lá de casa. Pra liberar. Mas aí eu cheguei lá, na dona Ana Maria. Falei, dona Ana Maria, eu preciso adquirir os direitos econômicos desse atleta. Desse atleta apresentador e etc. Daí ela falou a seguinte... Ih, meu filho, mas o negócio é o seguinte, rapaz, eu já perdi, vendi o outro moleque lá para uns caras do morro. E agora eu perdi esse também para uma casa de swing. Você tem que ir lá na casa de swing em Moema, lá para negociar. Não foi fácil contratar o cara. Aí o Sombra teve que enfrentar. Eu fui lá, Domênico, E era fatiado. Entrei na casa de swing com aquela música, com aquela, sabe aquela, aquele uniforme? Aquele uniforme todo branco, assim. Biohazard, assim. Ameaça de armas químicas. Parecia aquelas roupas pra mexer com a vida, né? Igual do filme ET, lembra do ET? Igual do filme ET, cara. Parecia um astronauta ali dentro, cara. Aí você descobriu que ele era todo fatiado também. Cara, eu acho que é a maior proliferação de bactérias e vírus, mano. Depois, eu garanto que depois que você saiu de lá, você jogou o tênis fora, né? Imagina. O quê? Imagina aquela sola como tava. Na boa, tomei banho de álcool, cara. É que vocês imaginam o ambiente. É uma coisa que eu nem posso. O Sombra vai olhar pra sola do tênis e vai falar, pisei numa tapioca. Não, mano! O Sombra, eu praticamente nunca fui. Quando você vai nesse lugar... Praticamente você nunca foi. Quando você vai lá, você tem que dar uma boa lavada no pênis? No tênis? No tênis. Lava, e bota um saco de lixo em volta. Nossa, mesmo. Mas vocês não estão ligados. No banheiro tem Listerine, é um negócio do toda hora passa lá as funcionárias lá com aquele verde. Não fica fazendo propaganda de graça. Tem enxaguante bucal. Boa. Pra antigérmicos, antibactérias. E as paredes? Você coloca a mão na parede? Não, mas é aquele negócio. Você coloca a mão em outras coisas pior do que a parede. É mesmo, é? Tem uma das casas lá que a gente frequenta, tem um ônibus dentro da casa. Acho que vem daí, aliás, a ideia do pessoal ficar fazendo isso na rua. Se você quiser fazer isso, você vai pro lugar certo, seus maníacos. Agora, Marcão, deixa eu te explicar um negócio que é sério, bicho. É sério. É o seguinte, tem uma doença que chama AIDS. Não, lógico. É verdade. Não, lógico. E tem uma molecada aí, molecada que tá aí que não sabe o que é. Boa. É verdade. E aumentou o índice de pessoas infectadas com AIDS. Sim. É verdade. Então, é assim... Tudo numa responsabilidade. Então, sempre com responsabilidade. Mas tem uma coisa DST também, hein? Também, Marcos. Só pega AIDS, doenças, só pega AIDS quem faz o exame. Fala uma besteira dessa. Eu tenho um amigo que diz que olha, AIDS é coisa da Globo. AIDS é coisa da Globo. Você é louco? Ô, Marcos. Olha, mas na atual fase, eu acho que nem a doença tá querendo pegar meu irmão. É que as bombas não deixam, até né, a mano? Doença tá com medo dele, pra você ter mano, ideia, mano. As bombas não deixam. Deixa quieto essa fita aí. É que não começou ainda a fase, mas, mano, eu no verão pego mais mais que a dengue, malandro. Você tá louco. Opa, oi, por mano, falar em dengue, por falar em dengue, imagina, Domênico Gattone, que vem o pedágio do Estádio 97 vacinando o torcedor de São Paulo contra a malária, a febre amarela, a febre aftosa, não, pra poder viajar com o time pela Série B. É, vai ser forte mesmo. Vai ser top. Quero ver, quero ver. Aí eu quero ver aquele monte de conselheiro que viaja querendo ir lá pro Maranhão. Aí eu quero ver. É, aquele, os costumeiros aviões da alegria, vai, né? Não, é, isso aí, né? Não, vai, tem não, lugar que não vai, vai, não vai. Não, aí não. Tem lugar que vai de ônibus, vai com aquela marinete do Jairo, lembra? A marinete do Jairo. E aí, Thiago? O Thiago vai jogar. Vai cair ou não vai? Não, cair não vai cair, não. Não. Mas tem que ser, ainda tem chance de se levantar esses 15 jogos. Mas, como o Sombra disse há pouco tempo. Porra, a única coisa que se salva no São Paulo é a torcida mesmo, hein? Porque o time perdido, Dorival, na minha opinião, eu acompanho aí o que o Dodô sempre disse, técnico fraco, na minha opinião. Diretoria é uma vergonha. Pinotti, o vendedor de perfume, eu não lembro a última vez que esse cara apareceu pra dar coletiva quando o São Paulo perde. Ele deu uma essa semana, mas foi rapidinho. Ele não aparece. Quando o São Paulo perde, esse cara não aparece. É. E não tem, na minha opinião, não sei a de vocês, Sombra, Mota e Marcão, não tem força nenhuma nos bastidores. Nenhuma. Não, quem segura ele é o Leco, né? Exato. É, mas bastidor, às vezes eu quero falar, força sim. Mas acho que quem pode falar mais sobre isso é Marcos Pinotti, que tá aqui. Não, na realidade, na realidade, cara, o Pinotti, mano, ele não tem o feeling da coisa. Que nem, por exemplo, essa treta do Rodrigo Caio com o Cueva. Se você tem um cara que já frequenta ambiente de futebolístico, você já sabe só de olhar como é que já tá o ambiente. Ele mata no peito, né, Marcos? Você entendeu? O problema do Pinotti é esse, cara. O Pinotti no marketing, cara, ele é um monstro. O cara é bom. Mas, mano, ele tá no lugar errado, cara. Tá em outra função, o problema é esse, né, Marcão? Mas esse é o problema do Leco e do Pinotti, cara. Eles querem mostrar poder, eles querem mostrar, tipo... Porque o cara no marketing, ele não aparece pra dar entrevista na televisão, você entendeu? Ele não tá lá no dia a dia com os jogadores. Né, o cara, ele quer mostrar pra torcida que, ó, eu sou o presidente, eu sou o diretor de futebol. Mas eu vou te falar também, que situação, hein? Pode ficar conhecido realmente na história do clube. Pode ficar marcado na história do clube. Vai pagar caro. Como ninguém. Não vai esquecer, né? Nunca. Vai pagar caro, exato. Exatamente. Não, fica marcado, cara. Às vezes a pessoa mete o pé pela mão, né, cara? Que nem, por exemplo, o Rogério Ceni. Eu vou estar sendo hipócrita se eu falar que eu não queria o Rogério Ceni como técnico do São Paulo no final do ano passado, quando ventilaram a ideia do Rogério ser o treinador. Você achava legal, né? Eu achei legal porque assim, Domênico, pensamento de torcedor, sem você analisar profundamente a situação. Você pensa, pô, o Rogério Ceni jogou a carreira inteira dele no São Paulo. A partir do momento que ele escolhe ser treinador de futebol, eu acho que nada mais justo do que o clube que ele jogou a carreira inteira dele dar uma oportunidade pra ele começar a carreira. Mas ele teria que ter começado a carreira dele na base, cara. Por exemplo, vai, não tem um treinador pra você trazer no momento? Tenta o Jardine na equipe principal e coloca o Rogério pra assumir a categoria de base. Era o que devia ter sido feito. Ah, mas o Rogério não topa isso. Não topa, exatamente. Mas é o que eu tô falando. Pegar José Mignon. A situação do Rogério... Eu comparo o Zidane topou isso, o Rogério não. É, então. Mas, Ale... É brincadeira, né? E falando em Rogério, você sabe, vira, né? Com o aproveitamento do Dorival, ele é muito pouco, né? É um pouquinho mais do que o Rogério em aproveitamento. Você vê que o problema não era o Rogério. Eu discordo, eu concordo com o Marcão, quando eu acredito que o Rogério deveria ter feito o caminho como, por exemplo, o Muricy fez. Sim. Começa na base, vai lá pro Náutico, depois pega, fica calejado e volta, entendeu? Aliás, o Rogério não é... O Dorival na minha opinião também, acho que ele fatores muito mais positivos do que o Rogério. O Rogério pegou um time que se desmontou no meio do ano. Qualidade de material também, acho que ele leva vantagem. Sem dúvida, o Rogério não deveria estar lá, mas independente disso, ele foi prejudicado no meu modo de entender. Sim. Por também, sucessivas vendas e desencontros de elenco, é terrível. Mas uma coisa que eu queria dizer eu esqueci, o Mano queria falar, fala você. O que vocês não podem esquecer é de mandar chocolate pro Palmeiras, hein? Por quê? Posso jogar a bola? Ué, se o Palmeiras não ganhar do Curitiba, vocês estão legal. Se não ganhar. Não, mas o Palmeiras estão brigando, são Libertadores. A Sociedade Esportiva Parmeira vencerá o Curitiba. Torce pra nós mesmo. A Sociedade vencerá o Curitiba porque tecnicamente é muito mais forte que o outro, óbvio. É, e tá todo mundo me secando aqui, viu, Domênico? Que a gente ganhou da chapa. É que pra te secar precisa de muita gente do tamanho do. Precisa. Mas aí é o seguinte, Flávio Oliveira. Mas o Grêmio joga no show de rock lá do Rock in Rio. O Grêmio joga na contra Chapecoense. Agora pergunta pra quem os torcedores aqui vão torcer. Pergunta Grêmio. Pra quem? Grêmio. É. O torcedor, agora... torcedor vai torcer. Fala, agora... não, uma não quer falar, Vieira, dá um vai. Fala aí, nossa. Só com relação ainda ao negócio do Rogério Ceni e do Muricy, eu acho que esses caras aí eles precisam tomar um certo cuidado. O Rogério, eu achei que ele foi precipitado, ele foi zoião, ele não estava ainda preparado para ser técnico de uma equipe grande de futebol. Eu acho que ele pensou que ele poderia encurtar essas etapas aí e diminuir o prazo que ele teria para trabalhar como treinador pelo fato dele ter sido uma referência dentro de campo. Eu acho que foi uma análise equivocada da parte dele e acabou quebrando a cara. Culpa do Corinthians. Mas a diretoria do São Paulo, RG, eu acho que ela tá parecendo aquele cara que tá se afogando e qualquer pessoa que chegue próximo para tentar ajudar, ele vai afundar. E se precisar afundar para ele sobreviver, ele vai fazer vai isso. Fazer. Nessa relação entre São Paulo e Rogério Ceni, o Rogério tinha muito mais a perder do que a ganhar. Sim. O São Paulo não, era o processo inverso. O São Paulo tinha muito mais a ganhar do que a perder. Porque se o Rogério desse certo nesse processo, ok. Se o Rogério não desse, quem se ferrou foi o Rogério, não foi a diretoria. É lógico. Muricy é a mesma coisa. Também eles estão usando novamente um ídolo na história do clube recente, né? Para poder ser um para-raio da incompetência que eles têm. Porque se você traz um Muricy, é que o Muricy ele está agora servindo talvez como um colaborador, ele não vai ser um funcionário do clube. Ele não vai assinar, viu? É diferente a situação, mas a diretoria do São Paulo, se tivesse a possibilidade de chupinhar o Muricy e fazer do Muricy um hospedeiro, a hora que não precisasse mais, mandava o Muricy embora, da forma como fez com o Rogério Ceni, faria da mesma forma também. Mas, mano, então, eu tenho uma questão. Essas pessoas próximas à diretoria do São Paulo, Sombrato, precisam tomar muito cuidado com a relação que eles têm, porque eles têm muito mais a perder hoje do que a ganhar. Mas, mano, eu queria te fazer uma colocação a respeito. Porque é o seguinte, você fala assim, pô, vão chupinhar o Muricy. Eu acho que eles não queriam o Muricy. Já tinham oportunidade muito anterior de poder chamar o Muricy para um papo, pra, nem que seja para esse cargo de consultor, que não é cargo, mas é, ou não é, sei lá. É, só que acho que ficou uma pressão absurda. A partir do momento que o Muricy chegou no programa na Sport TV e falou assim, estou à disposição do São Paulo Futebol Clube para ajudar. E aí o torcedor todo falou assim, cara, ele está se oferecendo para ajudar. E ainda sobra, dizendo que se o Dorival, com permissão do Dorival, aí os caras falaram assim, porque tem nego lá que não gosta do Muricy. Então, tiveram que engolir essa aí. Eles não queriam o Muricy. É uma alfinetada do Muricy, entendeu? É idêntico o processo do Rogério Ceni, Sombra. O Rogério Ceni, ele não era unanimidade dentro da diretoria de São Paulo. Tinham conselheiros que não gostavam do Rogério Ceni e que eram contrários à vinda do Rogério Ceni, só que não tinham a coragem de se expor e falar isso publicamente. Mas você sabe muito bem que o Rogério Ceni não era aclamação dentro do São Paulo. Eu acho que o Rogério Ceni só se tornou... O Rogério Ceni só se tornou o técnico do São Paulo justamente pela pressão que foi feita, tá certo? Pela torcida, pela mídia e pelo fato do Rogério falar, quero ser o treinador. Indiretamente virou um cabo eleitoral pro Eduardo. Pressão feita pelo Benjamin Bach. Também. Né? Foi um dos que mais incutiu isso aí. Um deles. Mas, Sombra, o Rogério Ceni era um fator novo. Muita gente na mídia apoiou a ideia. Pouquíssimas pessoas foram contrárias a essa ideia. A torcida era a favor. A mídia queria ver o circo pegar fogo, porque o Rogério Ceni era um fato novo dentro de um cenário de mesmice que existe entre os técnicos de futebol. Porque técnico de futebol, Sombra, existe uma dança das cadeiras que pouco se reveste. Desculpa, eu lembro que quando o Rogério estava para ser contratado, eu fiz uma enquete. E se eu não me engano, deu um alto índice de torcedores na enquete falando que eram contrários. Alto índice. Só mas que o alto índice significava quanto em termos de porcentagem? É que eu tenho que vasculhar nas minhas coisas aqui para achar. Falei. Essa é uma belíssima enquete, viu, Sombra? Muito obrigado, Ale. Outro dia você também fez uma enquete muito boa, Ale. Peraí, vamos sair do estúdio, deixar as duas. Sai vocês e põe a mãe. Juiz, que isso? sempre. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falar. Enquanto eu xingo a mãe dos outros. Que isso? Para de gritar, cacete. Calma que você não vai ficar mais inteligente. Quem fez uma enquete muito boa foi aquela amiga do Arana lá também. E aí? Ô, mano. Houve um alto índice de torcedores que eram contrários justamente por essa questão. Ele não tinha experiência ou poderia manchar a carreira. E a partir do momento que foi contratado, o que aconteceu é que muitos torcedores do São Paulo falam assim, gente, agora tá contratado, não adianta você chegar falando, não vai ficar dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu mesmo falei assim, olha, eu sou reticente em relação a isso, porque o cara não tem experiência, vai ter problemas. Aí contratou, o que que eu falei assim, bom, gente, contratou, agora tem que torcer pra dar certo. E se Deus quiser que dê certo, eu com um cara inteligente, aí você começa a ver o lado positivo da coisa. Senão você, desde o começo, já começa a ver o lado negativo, vai falar assim, pô, o cara tá gorando tudo. Claro. O cara tá gorando tudo. É isso aí. E outra, também não concordo com essa história, dizer muita gente lá dentro não gostava. Quando o principal argumento de muitas pessoas é dizer, puseram ele pra ganhar uma eleição. Se puseram um cara pra ganhar a eleição, então é porque ele tem um apelo junto de muitas pessoas. Sim. Ele tem um apelo junto à torcida, Sombra. Dentro do Conselho de São Paulo, o Rogério nunca foi unanimidade. É, mas a torcida não sabe muito bem por quê. O Rogério era um cara extremamente contestador e quando precisava bater de frente, ele batia. Independente de ser com o presidente, independente de ser com qualquer um dentro do clube. O Rogério, inclusive, em termos de força, ele é muito mais forte que o Leco. O Rogério Ceni, se ele mover um dedo, ele traz a torcida de São Paulo totalmente junto com ele. É, eu concordo, mano. E tem outra coisa. Quando você coloca dessa forma, embora o torcedor não vote, mas o torcedor, ele influencia pra caramba. E os caras lá não querem confronto, Sombra. Com o torcedor. Quem vota é conselheiro, você é louco. Sim, conselheiro não respeita ninguém lá, gente. Respeita o cara da piscina, da quadra. Não, o cacete. Para. O cacete. Tem conselheiro que nem São Paulino. É o cacete. Para, o churrasco é feito com quem? Não é com o torcedor, não é com a torcida organizada? Que para, tem influência. Para, isso aí uma vez. Os caras estão preocupados com os caras que estão no clube. Clube, lá, os amiguinhos dele. Durmam nesse barulho. Imagina. Ué, tanto que é que quem coloca lá? Os caras que manda. Quem é que manda? É a torcida que elege o cara? Mota. Todo mundo queria o Leco? Mota. Pergunta pra torcida. Ninguém quer confronto com torcedor, independente o presidente se o torcedor vota ou não. Presidente do São Paulo, se fosse escolhido pela torcida, seria Marco Aurélio Cunha. Imagina. Quer apostar? Imagina. Quer apostar? Ô, Tiagão, fala. Um braço. Ô, Marcão. Falando de torcida ainda, você foi a favor ou contra essa reunião que teve ontem no CT aí, cara? Cara, Marcão, eu respeito a opinião do pessoal da mesa, mas eu acompanho você na íntegra, cara. Acho que se tem alguém que tem legitimidade pra cobrar esse bando de vagabundo é a torcida que apoia e tem apoiado o ano inteiro, de uma forma exemplar pra todas as torcidas do Brasil. Tem legitimidade a organizada, eu não sou da organizada, mas na minha opinião a voz mesmo da arquibancada, o coração, e eles têm que não sei você, Marcão, mas alguma coisa tinha que ser feita, porque apoiou o campeonato inteiro. A derrota pra Ponte, pra mim, doeu demais. Aquele O empate. Aquele sabor de derrota. Então, teve gosto de derrota, isso mesmo. Então, acho que algo precisava ser feito. Precisava olhar na cara desses jogadores e cobrar um pouco mais de atitude. Não sei se surtiu o efeito, mas o Petro, se eu não me engano, até deu uma declaração falando que o São Paulo caiu, ele devolve tudo. Sim. Espero que isso tenha contagiado outros jogadores. Agora, uma coisa, me desculpa, mas se não houve essa cobrança, o que foi dito é que não houve cobrança, o que houve foi uma conversa. Puta, Sombra, lógico, mas teve jogador que se sentiu incomodado. Vira tudo cobrança. Eu não acredito que eles iriam vazar tudo que efetivamente aconteceu na conversa, na reunião. Acho que, pra mim, já deve ter jogado aquela nota, né, que o Marcão leu, ou tentou ler ontem, né? Acho que internamente me impressiona que possa ter sido um pouco mais. Sabe o que eu acho? Dura. Sabe o que eu acho? Puta besteira. Não. Mas uma comissão técnica. Eu acho assim. Eu acho que já existiram cobranças em outras agremiações que surtiram efeito e outras que não surtiram efeito em outras agremiações. Eu acho que é difícil a gente falar se é válido ou não é. Eu acho que só é válido se sair da zona de rebaixamento e escapar o time. Aquele dia lá, não sei o quê. E aí quando não acontece, diretor, né? Deveria, você põe a torcida no banco de reservas, né? Mas Sombra. Então esse negócio aí, ele é relativo. Prejuízo nessa reunião. É relativo. Não, eu não sei se é prejuízo. não vejo não, nem como prejuízo. Eu acho que não tem prejuízo em se reunir com esses jogadores. Não, eu respeito a sua opinião. Sei lá, agora, eu não sei, o conselho de administração, muitas pessoas do conselho de administração foram contrárias. Não, eu sou absolutamente contrário. Foram contrárias. Ah, falaram assim, jogador não, os caras lá falaram, o jogador não gosta disso. Não sei se foi a opinião do Raí, porque o Raí, dizem, estava na reunião. Mas no conselho de administração, que não é o conselho deliberativo, houve manifestação, talvez de parte do conselho, dizendo, olha, jogador não gosta desse tipo de cobrança de torcedor. A única coisa que existe... Eles não gostam de confronto, né? Mas ninguém gosta. Espera só, aqui, ó, Thiago, onde você trabalha? Eu sou advogado. Advogado, então vamos lá. Vamos supor que viesse uma porrada de caras aí, criticar o teu trabalho lá com você, quer conversar com você. Você acha legal? Pô, acho que uma reunião... Pra entender, por Thiago, exemplo, Thiago, como tá sendo Thiago, a condução de um Thiago, caso, Thiago, fala sério. Exposição. Thiago, fala sério. O ser humano não curte essa coisa de, sabe, de das pessoas virem e tentar achar um defeito no teu trabalho. Vejo, essa é a verdade. E ainda mais quando tem muita gente e o futebol é muito emotivo, né? A emoção toma conta. A justificativa é o seguinte, como no São Paulo já tem o Leco, e o Pinotti, que não entende nada de bola, então chama o pessoal do organizado também. Um a mais, um a menos, vambora. Motinha... Tá nessas, né? Vai. Eu acho, na realidade, que foi só passar a informação aqui, mano, com relação aí ao que vocês disseram aí do Petros. Isso daí é lenda de internet, viu, Motinha? Inclusive, citaram o Eduardo Afonso como a fonte possível entrevista aí do Petros pra ele, falando que devolveria o dinheiro. Ele negou. Ele negou aqui, ele colocou nas redes sociais aí de que isso não passa de um factoide de internet, cara. Porque o Petros não declarou isso, não. Ele vai cair e não vai devolver nada. É isso aí. Thiago! Já pagou a fatura, só, né? Só não tem mais finalizar como devolver. Uma coisa, Dudu. Pra finalizar. Também eu sempre, escutando, né, os comentários do pessoal, eu queria, assim, falar pro Mota que eu também apoio quando ele diz o Rodrigo Caio, o Rodrigo Falha Caio, o jogador mais superestimado do futebol brasileiro. Demais, acho. Esse cara tem que ir pro banco, o Dorival tem que meter 3 zagueiros e deixar ele no banco. É mesmo. Porque esse cara é fraco. Todas as falhas da zaga têm a influência dele. Pode crer. Ué, o Tite tá dando força pra ele ser vendido, ele é o Durinha da zaga. Então anota aí. Não vai acontecer nunca. É triste isso, né, Tom? Até vendeu o cara, né? Com visita, sem visita. Thiago, um grande abraço pra você, tá bom? Gente, uma satisfação, boa noite pra vocês, fiquem com Deus, foi um prazer conversar com todos. Legal você mandar ficar com Deus aí, porque o Mota não tem Deus. Mota não. Um abraço. Falou, Mota do mal. Estádio 97 aqui na Energia 97, em nome aqui de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. E também em nome de Estela Barros Sombra. É isso aí, gente. O ano que vem tem Copa do Mundo e você que quer reunir a sua turma, os seus amigos para viajar para a Copa do Mundo, preste bem atenção. Só existe um endereço, uma operadora, uma agência que pode te levar para assistir a Copa do Mundo, tá? É a Estela Barros Turismo. Então você fala aí com a tua esposa, fale com seus amigos, fala... Liga lá no Estela Barros, liga lá agora, pra você saber tudo como que vai fazer pra você viajar pra Copa do Mundo e escolher a sua opção de roteiro. Já, ó, inclusive, se você não quiser ligar agora, você pode ligar em outro dia, porque muitas vezes as pessoas querem saber, pô, será que eu vou conseguir tirar férias na época da Copa do Mundo? Será que eu vou conseguir pegar aí uns 10 dias de férias? Se você pegar 10 dias de férias, eles têm uma opção de roteiro que vai encaixar nos seus 10 dias. Ah, você vai tirar um mês inteiro? Isso tem uma opção de roteiro para você ver aí a Copa do Mundo inteira. Até para ver um único jogo. Então, anote o telefone da Estela Barros Turismo. Ligue lá. 2166-2250. Repita. 2166-2250. E detalhe, você pode parcelar o seu roteiro, o seu pacote, com hospitality, tudo, em até 10 vezes no boleto. Que beleza, hein? Até 10 vezes no boleto. A galera gosta no boletim. Até 10 vezes no boleto, tá bom? Boleto é bom. Informações adicionais também no site estelabarros.com.br. Estela com S mudo e Estela também com 2 L's. Estela Barros, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Estádio 97 também, nome de Extra. Deixa eu falar de Extra, agora atenção, hein? A nova coleção de primavera-verão já está no Extra, hein? Todas as cores, estampas, tons, estilos, moda em até 8 vezes sem juros nos cartões Extra, hein? Confira algumas ofertas, olha só. camiseta e bermuda esportiva masculino por apenas R$ 39,90 cada. Calça esportiva masculino por apenas R$ 25,90 cada. Bermuda d'água por apenas R$ 49,90 cada. Cinto masculino por apenas R$ 39,90 cada. Chinelo Ipanema Urbana masculino por apenas R$ 19,90 cada. Você não pode perder a nova coleção Primavera-Verão no Extra. Você merece Extra Economia, você merece Extra! Estádio 97 também em nome de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mais corneteiros. Corneteiros do Estádio 97. Salve, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Dodô, é o seguinte. O presidente do Palmeiras deu uma declaração que o Palmeiras não vai medir esforços em contratações para ano que vem. Você acha que o caminho do Palmeiras é esse mesmo, sair contratando? Ou você acha que ele deve dar uma enxugada no elenco? E se sair contratando e mandar o Cuca embora? Aí a responsabilidade fica com o novo técnico que vai entrar depois? Rafael, São Paulo, forte abraço. Eu? E o Palmeiras tem que contratar, né, Dodô? Bastante sabonete também, né? Sabonete. Por quê? Assim aí, é, porque disse que vai querer que só nego cascudo. Ah. É. Pô, é. Olha aqui, ó. Deus. Boa. É. O Domênico te ignorou, eu... hoje. Não. Nossa, ele cagou pra você. Ah, deu uma gada agora. Você que não tá prestando atenção no programa. Não, ele não gostou, não. Pra variar. Respondendo a pergunta do ouvinte, eu acho que o Palmeiras precisa de algumas posições que estão carentes. Lateral esquerda é uma posição carente. É verdade. Não é verdade, Olê? Lateral. Zé Roberto tá parando. É. Então assim, não é porque sair contratando, porque o Cuca tem contrato até 2019. Sabe, ué, tudo indica. Goleiro. E pelo que tudo estão dizendo, que o Cuca vai ficar até o final do contrato. Isso, não é isso? Já fizeram. Ô, né? Dodô. Sair contratando. É aquela coisa, é exato, né? Fala assim, não vai medir esforços. Ele já não mediu esforços e não deu certo. Faz tempo que não mediu esforços. Já contrataram pra caramba, né? Bela observação do RG, muito bacana. Já contrataram bastante. Obrigado. Parabéns, agora sim, eu acho que precisa contratar, sim. Parabéns, reforçar o time. Por ter observado a bela observação do RG. Puta que pariu. Muito obrigado por você ter observado a nossa observação sobre a observação do RG. Não é possível, cara. Caraca. Eu acho que precisa algumas contratações aí que precisam ser, né? Algumas posições precisam aí ter reforço, sim. Para você, o esquerdo. Fica, Domênico. Oh, fiquei sabendo agora, nós estamos no YouTube, né? youtube.com/radioenergia97fm. Legal. Legal, né? Muita gente gostando também. Já tinha no Face, no site. youtube.com/radioenergia97. Muito legal. Não tem FM. Não tem o FM. Não tem FM. O FM só fica lá no Face. É isso aí. Tá bom, vamos lá, mais cornetadas, olha aí. Fala, rapaziada, boa tarde. É uma boa aqui da Moca. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. A saída do Muricy lá no São Paulo pra trocar uma ideia com os jogadores e tudo mais, isso não desmoraliza o técnico? Lógico. Mais ainda, né? Porque ele não tem muita moral. E eu acho que sim. É, dizem que houve a aprovação do Dorival. Eles são muito amigos, né? O Dori, pra quem não sabe, em 2002, se eu não me engano, o Muricy era técnico do Figueirense e o Dorival era diretor do Figueirense. Então já existia uma certa sintonia lá. Agora, eu acho que o Dorival, um tempo atrás, talvez ele não gostasse muito da ideia. Agora, quando ele tá vendo aí também que a coisa tá tão difícil, ele fala assim, vem aí, homem, me ajuda. Qualquer santo ajuda. Mas uma coisa vai ajudar. Ele divide, né, a responsabilidade. Mas porque o Muricy, ele vem como consultor, né, Como coordenador. Eu não acho que o Muricy vá lá ensinar o Dorival, não, cara. O Muricy vai é pra conversar com o jogador, é aquele esquema de... Mas curioso, né, O.R.? E o Muricy sempre falou que ele acha que essas palestras, essa preleção com mais negócio de vontade, de raça, não sei o que, que isso aí pra ele... sempre falou que não surtia efeito. Não era muito a dele, não. Porque ele segurava a onda. Será que a pegada vai ser outra, dessa consultoria? Que vai ser técnica e tática, será? Você acha que é aquela coisa de chegar e bater um papo com jogadores e com Dorival e sentir... O que de repente... Eu não sei se de repente o Muricy pode chegar e falar assim, gente, ele pode até ter um papo antes com o Dorival, não sei. Eu acredito que terá. Eu acho que qualquer intervenção técnica, né, de escalação de jogador ou tática tem que ser só pro treinador. Esse é o cuidado que vai concordo, ter que ter, né? Então, mas eu acho que antes de qualquer coisa, eu acho que o Dorival e o Muricy vão conversar muito. Ah, tem que ser, né? Porque Mas por o esse Dorival nível não tá numa condição de negar ajuda nenhuma, né? Claro. Mas eles são amigos. Gente, crocodilo é tronco, velho. Eu tive uma informação agora, viu? Eu tive uma informação agora que, assim, todo mundo já falava que eles têm um bom relacionamento. Eu tive uma informação que eles são amigos. São. O Muricy já falou que se ele fosse dirigente, o treinador do time dele seria o Dorival. É. Bom. O que problema... Ah, sim, claro. É que a gente sabe, o Muricy devia estar lá. A gente já sabe quem não deveria estar. É verdade, né? Vamos lá, mais cornetadas. Numa sauna qualquer, o mano senta no cabo do martelo. É isso. Verdade. E com 5 ou 6 brejas, ele sai degustando o pinguelo. Tem um macho na mão e o benge ele ainda desfruta. É bombado e fortão, mas a gente sabe que ele é uma fruta. Na Vila Maria, o mano é conhecido como a safada da fiel. Instante, imagino que ele já deve estar liberando o anel. Senta, mano, rebolando em todo o rio, de norte a sul, da Ruela, em Ipanema, na Tijuca, Iguaçu. Basta chavecar que ele já tá se abrindo, alegre rindo, e se a gente pedir, o mano vai te dar. Sensacional. Sensacional, da freguesia do meu olha, forte olha, é a rima. Olha, ah, olha. Uma das melhores. Eu achei assim. Métrica perfeita. Sensacional. Iguaçu olha. Também, mano. Olha. Que fase, hein, velho? Não vi nada igual. Vamos lá pra ele que combina olha, com Iguaçu. Olha, sem malcriamento. Vamos lá, mais uma. A solução pros porquinhos eu vou dar. Dodô nervoso assim ninguém nunca viu. A nave é grande agora, é só me pegar. Aí, Dodô, senta aqui. Aqui no fuzil, vocês não vão ganhar nada. Vocês não vão ganhar nada. Agora é free. Pega a nabe, é tudo free. Pega a nabe, vem chupar sem reclamar. Porque jorrada você vai levar. Chupa Domenica. Aí é o Júlio Tricolor de Diadema. Aê! Nossa, mas que a jorrada de Diadema. Jorrada de Diadema. Quero dizer o seguinte: que muito boa essa música. Vocês estão perdendo a noção. Levanta o Dodô. Muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Existem coisas que rimam e outras coisas que o cara não conseguiu rimar uma vez. Rimou. Presta atenção, vocês têm que prestar atenção. Não é porque zoa a pessoa que é legal. Põe de novo pra gente ouvir de novo. Pra gente ouvir direito. Vai ver se tem rima. Colocar de novo. Quem disse que música tem que ter rima? Você quer que eu coloco de novo, então? Aí, mota, jumento acéfalo. Toma um cartão vermelho pra você. Nossa, vermelho. Exatamente. Mais um, vamos lá. A paradinha, ferrou as galinhas, só se fufu. A paradinha, ferrou as galinhas, só se fufu. No primeiro turno, time nadou de braçada, mano. Mas agora ele só leva cano. E esse mano tá se borrando do timinho despencar de vez. Perdeu o título e chorar um mês vai. A paradinha ferrou as galinhas. A paradinha ferrou as galinhas. Aê, galera do estádio, vocês são foda. Aqui é o Caio, São Paulino de Osasco. Um abraço. Ele falou que nós é soda. É isso aí. Vai mamar no pai, rapaz. Que isso. Ai, a estádio 97, na Energia 97. Do rádio, pra um mané desse daí. E me surpreende você, Domênico Gato. Você que é o âncora da mesa hoje, permitir esse tipo de atitude covarde e nefasta. Nossa, tomou dura do mano. Olha, mano, errou as galinhas. A paradinha. É engraçado o senhor, né, senhor mano? Engraçado que no nossa, outro o senhor tava cantando aí. Mano, né? Deitando no o outro que não tava rimando, o senhor achou legal. Dodô tá tomando mais dura que a Márcia Imperator. Tá louco. Hoje não tá fácil pra mim, não. Vamos falar de Nissan aqui, vamos lá. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então olha aí, marque na sua agenda, nesse mês o Nissan Days está de volta, com o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente e trocar de carro. É inteligente? Presta atenção, hein? É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricado no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes e ainda tem super valorização do seu usado. Aproveite também para conhecer conhecer o Nissan Kicks 2018, o SUV mais desejado das ruas, agora fabricado no Brasil, com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional, novas cores e muito mais. Ah, e ainda com taxa zero em 24 vezes. É isso aí, Nissan Days. Você não vai só trocar de carro, você vai trocar de marca. Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. E não esqueça, hein? Pedestre, use a sua faixa, é Nissan. Estádio 97. Mais cornetadas por aqui, vamos lá. O Cuca veio no sonho. Parmeira perdeu tudo. Dracena pelo amor. Zé Roberto é vovô. Egídio é caneludo. Como é que eu posso dizer gol se o Borja é uma mentira? Você viu quanto ele custou? A lei louca pagou. Se eu ligo a TV e ponho no jornal, o Bonner até que tenta, mas Parmeira não tem mundial. Dodô, não se zangue agora. Muito bom. Porque essa canção tá no fim. Pelo menos tu não é o Mota que não vive sem capim. Tá cantando aí, tá gostando? Elogio, elogio esse pé. Vamos aplaudir de pé, isso é genial. Uma porcaria. É isso mesmo. Eu me recuso. Me recuso a aplaudir. Que é isso? Que absurdo, um absurdo. Esse moleque é um gênio. O que foi, mano? Ah, você gostou, né? A música top do meu. Ah, aí é top. Opa, opa. Ué, mas basta você analisar o conteúdo da música. Letra boa, melodia encaixada na rima. O cachorro fala que vai encaixar. Nota 10. É o Fábio Júnior, praticamente. Genial, velho. Mas muito bom, Domingo. Melhor do que o original. Esse cara tem que vir ser estranho no Ninho. Tem que ser. É. Salva de palmas. E trazer o violão. Traz o violão. E vai cantar aqui a música ao vivo. É isso aí. Que seja atropelado quando tiver vindo. Atenção, você aí, o que mandou a música aí. Eric. Edson. Eric. O Eric, manda aí pra barro@97fm.com.br. E traz o violão. Traga o seu violão e combina com o Bai no e-mail o dia pra você ser estranho no Ninho aqui. Boa. Você mandar e-mail, vai. Aí traz um saco de capim. Pro Mota também. Nossa, traz pra sua mãe também. Bom, é porque gramínea tá bom, né? Vamos lá. Vamos lá, o último conector, João. Não, tenho certeza. O Marcão, essa donzela, com a boca cheia de pão com mortadela, resolveu mostrar que não sabia ler, passando essa vergonha para ouvir e ver. E pra variar, essa cadela vive de calcinha nas vielas, se passando por pegador de cela, rodado com os traveco na viela. Ela, mano, cover mãe de cela, cela, cela, vem mando a biela, ela, mano, cover mãe de cela, cela, cela, vive quem mando a. Sensacional! Isso aqui é música de qualidade! Qualidade seu nariz! Tudo limadinho, tudo bonitinho! Eu não achei legal! Eu não achei legal! Bacana, bacana! Eu não achei legal! Isso tinha que ser estranho no Ninho! Uma música de mau gosto! Tinha que ser estranho no Ninho esse rapaz! Nós temos que descontratar o senhor Marcos Mano Cover, porque depois que contratamos o Mano Cover, pararam de mirar no Mano Bibi do Rio. É verdade. Pararam de mirar nele. Chupa, mané. Essa cambada de gazela. O Chupa Mano acabou. Essa música foi muito boa também. Foi muito boa. A sintonia perfeita entre a rima. E o Chupa Mano não tem mais, né? Calma, basta uma eliminação e uma queda aí pra você ver. Ô, mano. Tá difícil por ser eliminado alguma coisa ou perder o brasileiro, hein? Ô, mano, o que você achou do refrão? Essa cadela de calcinha queimando a biela. É, a mãe da cela. Mãe da cela. É elegante também falar da relação dele com a moça de vírgula. Isso é verdade. Quem nunca, né, Dodô? Senhores, vamos falar. O Sombra tem recado da Exeg. Vamos falar de Exeg agora. Exatamente. Olha, se você não quer ter um futuro triste com muitas pessoas que às vezes fazem opções erradas na vida, E de repente você é um cara que está estudando e está querendo encontrar um bom caminho, não quer virar radialista como nós. Né? É, fazer aquele tipo de ter que fazer um TCC da borboleta. A borboleta. Como que é o TCC do Mota, Marcão? Ah, aqui, ó. Pega uma folha de sulfite aí pra mim, Bartolomeu. Ah, vai. De tá novo? Acabando o programa, sem caraca. Emocionar. Calma, depois que a gente falar, acaba. Mas tudo bem, espera aí. Vai. O Mota, no TCC dele, é formado em educação autística. Aqui, Marcão, fala essa cara. Falou. Educação autística. Não consegue mesmo. Aí, o que ele fez, mano? É. Todo mundo apresentou lá os origamis, os outros pessoal que se formando. Os outros pessoal. Ah, legal, vai, zoa mais. Chegou, dobrou uma folha de sulfite assim. Aí imagina que vocês é a banca do TCC. Tá, tamo olhando. Aí ele foi, pintou uma face só da folha de sulfite, deu uma lambida, né? Aquela dobrada. Aí olhou pra vocês assim, ó. A borboleta! Nossa, que sensacional! Então, gente, tá na hora de você escolher um futuro digno. Tá na hora de você fazer aí um curso muito importante, né? Você se preparar para uma forte formação na graduação. Você já parou para pensar o que realmente pode fazer a diferença no seu futuro? Hoje existem muitas opções de faculdades. Mas como que você vai escolher a certa? É necessário você conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho nas avaliações oficiais do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Olha só os diferenciais. Atendimento direto com o professor. Você pode tirar dúvidas direto com o professor. Orientação profissional. Você tem simulação de processos seletivos. Núcleo de empreendedorismo. E o laboratório de inovação tecnológica. Além do que, um corpo docente onde todos os professores atuam no mercado. Promove, mais do que nunca, o networking já no seu processo de formação. E todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG tenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. O mercado todo reconhece isso. Os nossos alunos, os alunos da ESEG, estão nas principais empresas do Brasil e também atuando fora do país. Para o primeiro semestre de 2018, preste atenção, porque agora que você já começa a planejar 2018, principalmente aquele que quer entrar numa forte faculdade. Para o primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Então inscreva-se no vestibular no site eseg.edu.br. Esse ESEG é E-S-E-G, eseg.edu.br. Ou você pode até utilizar a sua nota do Enem, tá bom? ESEG é a faculdade do Etapa. Opa! Ai, é a mesma empresa do curso Etapa. É mesma. Formando o melhor em você. E é verdade, Vieira, você hoje tem uma criança, cara. Sim. Mas quantos pais nessa hora estão falando, pô, meu filho tá terminando o terceiro ano, ele quer fazer um curso de administração, de engenharia, verdade, né? Verdade. Pô, fala lá pro teu filho da ESEG, é cara, não aí, morre cara. Nessa não, hein? Boa. Ensino é tudo. É isso aí, senhores. Estamos chegando ao final da edição do Estádio 97. Não tem mais TCC do Mota hoje? Não tem mais TCC, não há tempo para mais nada. Não tem mais capim? Lá em casa. Não, não. Olha. Vamos lá em casa, eu vou te mostrar o TCC. Mandar um abraço aqui pro Diogo Marques, o sobrinho dele também, o Luan, que estão ouvindo a gente aqui. Boa. Palmeirense aí. Ô, RG. Diga. Quem é que hoje garantiu, então, o boné presente de vista aérea? Ligue 3031-2288 ou 3031-7288. Ele, o Bruno Cepeda. Bruno Cepeda. E quem garantiu a camiseta do Estádio 97, acesse www.tempitch.com.br. Ah, vai ficar todo pimpão, o Thiago Siqueira. Boa. Tá certo, quer mandar abraço alguém? Mandar um beijo aqui pra tua amiga, está ouvindo a gente. Tá comendo, né? Marcão, hein? Tamires em Santa Catarina, tá ouvindo? Vai pagar meia no swing, Santa né, Marcão? É corintiana? Contatinha que nem cerveja, quanto mais melhor, né, Marcão? Mano, obrigado, mano. Um abraço pra você. Valeu, até amanhã. Mano.

Andréa Matarazzo. A solução dos problemas do Brasil e de São Paulo passa por uma mudança na forma como os governos atendem os cidadãos. A sociedade exige respostas e o PSD acredita que somente com valores e princípios vamos encontrar uma saída. É preciso melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, estimular o empreendedorismo. É para isso que a gente trabalha, é nisso que a gente acredita. PSD! Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Se você acha que só música brasileira vale a pena, mude de estação. Já se acha que música estrangeira também é legal? Continue escutando. Já pensou se tudo tivesse que ter opções para agradar todo mundo? Por isso que existe o CONAR, para separar o que é gosto pessoal do que é ofensivo e ilegal. O CONAR regula a publicidade no Brasil, escutando a população e revisando suas normas de acordo com as mudanças da sociedade. Confie no CONAR. Ele faz tudo para que o que é errado seja corrigido, separando gosto pessoal do que é antiético. O funk, o soul, as batidas, a paixão, Live Music Rocks, apresenta Bruno Mars na 24 Karat Magic World Tour. Devido ao grande sucesso, show extra no dia 23 de novembro, no estádio do Morumbi. Show de abertura, TNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas em livepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil, cartão oficial Eurocar, adquirência oficial Cielo, fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Realização Move Concerts. Energia 97. Energia que move. Agora na energia. Yeah, you start dancing. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Lesson 1. Fala aí, São Paulo, ótima noite pra você, ligado aqui na programação da NG 97. Boa quinta-feira, quente em São Paulo, hein? 8:03 em São Paulo, o seguinte, ó, o melhor da House Music, tudo que vai bombar nas principais pistas, agora, aqui na pista da NG 97. Próxima hora, quem manda bem é o Lucas Bochar, sobe o som, tá só começando aqui, ó. Da House Music. House Music. Night Sessions. Lesson 1. Lesson 1. Between us, just like bigger fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you. Passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. We'll be right back. Energia.